Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicando. Está começando o seu podcast quinzenal de capirotagem e hoje nós vamos nos entrelaçar em um tema que ele é muito difícil de ser explicado, então a gente acredita que vai dar um episódio inteiro. Eu perguntei para cada integrante desse podcast, eles me prometeram que dá um programa inteiro. Se na metade desse programa a gente ficar sem assunto, eu vou bater nos quatro que estão aqui hoje. Quem tiver ao vivo vai ver ao vivo, senão vocês só vão escutar o som do... Mas é, tipo, é servidor, servo, mas não é BDSM, não. Enfim, vamos apresentar aqui, a gente vai falar sobre servidores. Então, para você que está cursando aí o curso de tecnologia da informação, você quer ser garoto de programa, esse é o teu episódio. Para me ajudar, temos aqui ele, Marcos Keller. Ground Control to Major Tom. Só quem tá escutando a gravação ao vivo vai saber o que é. Vai saber da piadinha. Que eu tô cantando essa parada, deve ter tipo horas assim. E só essa parte, o Andrei tá muito puto. E isso aí, gente, vamos falar sobre servidores. E vão lembrar que seu nome é servidor é porque ele trabalha para você e não você para ele. Olha aí. Depende. Às vezes o servidor do Mundo Freak decide o que ele quer da vida, às vezes. Vai, John Dregor, né? Dá autoridade para as coisas, fica assim. E aí, temos aqui também ela, a nossa bruxona Juliana Ponzilacqua. Eu criei recentemente um servidor. Se vocês quiserem também trabalhar com ele, depois no fim do programa eu passo o número da... Porque para trabalhar com ele é diferente. Você tem que acessar o site do seu banco, eu passo um número e aí você coloca uma quantidade de dinheiro naquela conta, tá? Depois eu passo para vocês os dados, para vocês começarem a trabalhar com ele. Tá assim mesmo, Ju? Tá assim já? É um servidor de prosperidade, funciona? Isso, exatamente. Não disse de prosperidade de quem, não é mesmo? Mas é de prosperidade. Mas toda prosperidade trabalha a favor do que não está pedindo a prosperidade, que está concedendo a prosperidade, né? É sempre assim, vamos fazer um pacto para ganhar dinheiro. Aparece, né? Sacrifício, Andrei, sacrifício. Eu só quero dizer que... Eu acho muito legal, porque eu tô apresentando a porra do podcast e de repente vocês começam a dar louca na gravação. Não, eu só quero dizer que prosperidade, tô tendo um assunto, cara. Calma, André, respira aí. Prosperidade quer dizer que se você vai ter prosperidade, alguém precisa ser miserável nesse jogo todo. Só quero lembrar que é nessa base que funciona as pirâmides. Jogo de soma zero. Olha aí, ó. Isso aí eu fiquei crítica ao capitalismo agora, antes de começar o podcast. Denúncia. Isso aqui é podcast de denúncia. Aqui não é. Não, enfim. Vinícius, e aí, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Então tá tudo bem com o Vinícius. Tá tudo bem. Da joia. E temos aquela também, Lívia Andrade. Oi, gente. Eu quero saber se todos os meus amigos imaginários vão voltar para vir conversar comigo agora que eu sei o que são servidores. Só os que viveram, né? Não você. Cara, eu tive uma ideia. Fazer um servidor para minerar Bitcoin. Cara, você é louco, né? Não é aquele site lá... Não é para esse servidor? Caralho, gente, o que vocês fumaram antes de vir pra cá? O que tá acontecendo com vocês? Eu acho que é falta de álcool. É isso. Tá faltando a catuaba. Cadê a catuaba? Mesa. Pega... Não tem catuaba na mesa? Ainda todo mundo a catuaba da força não está entre nós. Não tem catuaba e tá foda. O maior de todos os servidores. Vai lá, Vinícius, pega a catuaba. Não, vai ser assim o programa. Vai ser assim. Vamos seco hoje. Daqui a pouco a gente entra no grau. Exatamente. Então vamos lá. Depois dos recadinhos a gente volta, a gente vai falar sobre servidores. Finalmente você vai entender, depois daquele nosso episódio sobre sigilo muito louco, que o pessoal falou, nossa, vocês estão tudo pistola. Naquele episódio chamou a atenção pela pistolice. Foi, sim, foi. Principalmente a Ju. Foi. Do de sigilo que a gente gravou. Mas a gente tava pistola. Tava pistola mesmo. A gente, inclusive, terminou a gravação e a gente comentou isso. As pessoas reclamaram que eu tava pistola? Não, não é reclamou. Só gostou, ninguém. Vou fazer uma reclamação formal com a. É, não, não foi isso. Vem por meio dessa, deixar registrado. É. Ah, eu fiquei mesmo. É, tem gente que manda uma dessa. Vem por meio dessa nesse comentário, deixar registrado. Anônimo, anônimo ainda fala assim: eu gostaria que vocês retratassem. Contra mim, porque eu me senti ofendido, tá? Anônimo. Anônimo, vocês estão pedindo desculpa, anônimo. É, vamos lá pro recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui no momento dos recadinhos do Magicando. E é claro que, como um podcast de parceria com a Penumbra Livros, a gente tem aqui um mega anúncio para fazer para vocês. Começou a pré-venda do mais novo lançamento, o mais novo livro penumbrístico, Pergunte a Babalon. Sabe aquela perguntinha sobre Telema, Enochiano, Goetia, mágica no geral, a vida, o universo e tudo mais? E tudo mais o que você sempre quis saber, mas não tinha a quem perguntar? Pois é, o Babalon responde. E quem é o Babalon? Babalon é o alter ego, é um dos alter egos do Lon Milo do Cat, membro mais antigo da OTO e um dos escritores ocultistas mais prolíficos e vendidos do mundo. No decorrer de 20 anos de carreira do Duquette, ele recebeu inúmeras cartas e e-mails e sempre as respondendo com bastante bom humor. Pergunte a Babalon é a compilação das melhores cartas. Perguntas sérias, tristes, malucas e até idiotas. Segundo o próprio Babalon, não há perguntas burras, apenas pessoas estúpidas. Ah, beleza. Mas tem algo bacana pro ouvinte? Tem, galera, tem sim, para você que é ouvinte do Magicando. Além da pré-venda com frete grátis para todo o Brasil, tem desconto de, atenção, 15%. É só colocar o cupom AREBABA, tudo maiúsculo, A-R-E-B-A-B-A, vai estar escrito aí no post, caso você tenha alguma dúvida. É só entrar no magicando.com.br e, enfim, deixa lá na lacuna lá do cupom que você ganha esses 15%, que é só para vocês do Magicando. A pré-venda acaba dia 1º de abril, e isso é uma verdade. E ó, recomendo bastante o livro, hein? O livro é engraçadíssimo, super bacana. É aquela coisa principalmente para você que tá querendo começar também. Eu acho que apresenta ali muitas dúvidas pertinentes, assuntos que a gente já abordou aqui, não só aqui no Magicando, como também lá no Mundo Freak, sobre Telema, esse tipo de coisa. Fica aí a recomendação máxima desse livro. E outra coisa para você, agora saindo um pouquinho do Jabex, eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte. Por quê? É muito importante pra gente que está começando o Magicando a gente saber exatamente os rumos que a gente vai escolher tomar. É claro que é a gente que manda essa porra, é a gente que decide, obviamente. Só que a gente, lá no Mundo Freak, e aqui também eu gostaria de reverberar isso um pouco, a gente sempre quis saber a opinião de vocês sobre como é que tá andando, como é que vocês estão achando, mais precisamente o ritmo do programa. Vocês estão curtindo o ritmo? Vocês acham que... Vocês viram que eu coloquei umas vinhetinhas entre um assunto ou outro pra dar aquele estalo pra vocês, pra separar mais ou menos alguns tópicos, quando o assunto não tá muito louco? Se vocês acham que a gente se perde muito, se perfaz muito, se você acha que não, beleza, isso. Se é o estilo de vocês, é o papo informal. Porque a ideia do Magicando é realmente ser esse bate-papo, é diferente da proposta do Mundo Freak per se. Isso a gente já tava claro desde o início. Então, assim, eu sei que tem muita gente que não gosta, porque tá acostumado com o tipo de coisa que a gente faz no Mundo Freak, só que foi uma escolha editorial. Só que a gente quer saber de você. O que você acha? Vai no post desse episódio e deixa a sua opinião. A gente precisa muito de você, e principalmente pra você que nunca comentou até então. Tá bom, gente? Ah, Andrei, eu não gosto do Vinícius. Foda-se. O Vinícius também, foda-se pra você. Mas eu tô querendo saber exatamente relacionado à técnica. Ah, Andrei, o podcast tá muito longo. Realmente eu até concordo pra vocês e tal. E eu faço questão aqui de anunciar que em breve vamos começar uma leitura de comentários que a gente sempre quis fazer. Na verdade, para você que não sabe, existia o projeto da gente fazer uma leitura de meios e comentários num programa próprio que sairia mensalmente no Magicando, ou seja, além das 15 anos, você teria um programa a mais no mês que é só para debater dúvida dos ouvintes e tal. Só que a gente não estava com tempo, a gente não conseguiu colocar isso para frente, o programa estava gravado, ele tá semi-editado. Era só finalizar a edição e jogar próximo aqui para vocês verem o quão falta de tempo a gente está tendo. Então, assim, melhor do que a gente simplesmente lançar esse episódio e se comprometer com algo que a gente sabe que vai ser muito difícil cumprir, a gente decidiu ver formatos diferentes. Então, as gravações do podcast acontecerão ao vivaço, tá bom, gente? Pra você que já apoia, os links vão ser distribuídos sempre ali no, nos grupos, no grupo secreto do Magicando, que só é pra apoiadores, com mínimo de R$4. Tá aí os links aí pra vocês. Então, as dúvidas vão ser só pra apoiadores. É, Andrei, quero deixar minha dúvida no comentário. Olha, a gente é um ser muito atarefado. Eu não posso ajudar muita coisa, porque afinal, eu sou eu, não chamo as outras pessoas pra gravar porque eu não sei de nada, né? Só sei que nada sei. É, então, tipo assim, se você quer tirar mais dúvida, quiser fazer um acompanhamento e tal, fica, apoia a gente, que você ganha, além disso, muito mais coisa legal. E, enfim, você pode escutar as gravações ao vivo e ter a chance de ter sua dúvida respondida. Beleza, gente? É isso, bora lá pro, é isso, bora lá pro episódio e cuidado com os servidores. Ou não. Gente, servidores. É engraçado que eu não faço a mínima ideia de como começar esse episódio. Porque, assim, tudo que eu sabia sobre servidores, o que é muito pouco, eu admito, eu não sou magão igual vocês, que vocês já têm estudo, já têm renome, fizeram a faculdade da capirotagem, curso 3 de letras ocultas, sei lá, enfim, vocês fizeram aí várias matérias aí de poções, de alquimia, e eu queria saber de vocês, afinal de contas. Vocês falam que servidor é uma entidade. Keller, você quer dar aí uma definição rápida de entidade pra gente entrar em servidor? Então, a gente tem várias tentativas possíveis, assim, mas se eu não me engano, dá pra seguir como guia o Libernu. O Libernu, ele fala de servidor no mesmo momento em que ele tá falando de evocação. Exato. Né? Então, eu acho que é legal a gente só voltar a palavra evocação, pega aquela definição de novo, e a gente consegue emendar no servidor. Pega aí, pega aí. Ouvinte, ouvinta, está agora nos... Irmãos, já... abram suas bíblias. Isso, abra... já pegaram 38. O copo d'água, já colocaram a frente ao computador. Sim. Agora vamos... Isso. Agora vamos lá, a leitura da palavra da salvação, página 38. Vamos amém, lá. Amém. Evocação. Virou vinho essa coca aí. Evocação é a arte de lidar com seres ou entidades mágicos através de vários atos que criam-nos ou contatam-nos e permitem que sejam conjurados ou comandados por meio de pactos e exorcismo. Olha que louco. Bem não confundir com paquitos. Não, isso. Por favor. Paquitos não. Então vamos lá. A evocação pode ser melhor definida com a convocação ou criação de seres parciais para que realizem algum propósito. Eles podem ser usados para acarretar mudanças em si, em terceiros ou no universo. Certo? Tudo bem. A vantagem de usar seres semi-independentes ao invés de tentar obter uma transformação diretamente por meio da vontade são muitas. A entidade continuará a exercer sua função independentemente do magista até que a sua força vital se dissipe. Essa parte é muito importante. E aí, depois a gente fala das entidades. Acho que é isso mesmo, né? Palavra da salvação. A grande sacada do servidor... O servidor, ele é uma forma avantajada do sigilo, né? Se o sigilo, ele é uma tentativa... de você criar um desejo sólido ali, uma parada que... Um comando, né? Até tem uma coisa que eu estava discutindo com alguém esses dias, que a palavra energizar talvez não seja legal, dependendo do panorama como você entende o sigilo. Às vezes a ideia legal seja o comando, um chamado, porque você joga isso no teu inconsciente, né? É aquela expressão que eu falei no último episódio. Transmitir. Sim, transmitir. É isso mesmo, eu não lembrava essa. Eu falei de comunicação ou chamado. Uhum. Transmitir, às vezes, é um nome melhor do que energizar, porque energizar parece que é uma bateria e não é isso. Na verdade, é um comando mesmo, uma transmissão de uma informação. Nesse caso, os ouvintes que têm alguma coisa a ver com TI, programação, tem um passinho à frente de entender, né? Sim, porque é bem isso. Vamos sacar. Eu falo muito isso pro Cussa também, porque o Cussa, ele manja pra caralho TI, ele tá trabalhando com isso lá fora e tal. E ele tem uma noção muito clara de algumas paradas. Então, pra quem manja de TI, vai saber o que eu tô falando. A transmissão é UDP. Olha aí. DP, pra mim, é quando você fica com vermelho na faculdade. Não, DP, pra mim, UDP. É dupla penetração. É outra coisa. É a tag Xvid. É UDP em oposição a TCP. Ah, sim. É o TCP e IP. Eu lembro disso aí, TCP e IP. UDP. Eu lembro da UDR também. É que tá outra coisa. Muitas siglas. Enfim, e aí a grande sacada é que, tipo, um sigilo, ele é uma transmissão. Uma, pro, foi. O servidor, você coloca como se fosse uma torre mesmo que vai manter a transmissão. E ele, a ideia é que ele seja semi-independente. Eu vi um comentário. Eu tô vindo preparada com comentários da internet hoje. É um bom lugar pra você. É um bom lugar, né? Tá lá, deve ser verdade. Você acredita que hoje vi um cara, né, falando assim, Keller, você postou uma coisa, posso dar um palpite sobre isso? Não. Falei, porra, na internet alguém pedindo pra dar um palpite. Falei, caralho, esse maluco, vou tirar uma foto disso aqui. Eu dizia que não, só de raiva. Aí ele mandou, é que eu sou educado. Aí eu falei, mano, cara, você não tá vai... na internet. São 2 semanas de internet só pra esse cara se transformar num monstro. Com certeza. Então, posso dar um pitaco? Porra. Então, o comentário na internet é o seguinte. O sigilo é o torpedo. E o servidor é a metralhadora. Eu discordo totalmente. Discordar da internet não é um mau sinal. Tá, calma aí. Deixa eu dar um panorama millennial na parada. Vai. Ragnarok Online. Delícia. Oh, Praça de Prontera, hein? Quem aí ficou na Praça de Prontera? Manda um comentário. É porque eu não puxei Tibia, então vocês estão no lucro. Em dado momento, eles fizeram uma atualização que eles colocaram os patches. Que você podia achar um ovo de um bicho, você chocava, aí ficava um petzinho te seguindo. O sigilo, por exemplo, poderia ser você dar um comando no mouse para o seu personagem ir para um lugar para o outro, soltar uma magia, atacar alguém. Só que o bot ele era meio dependente, você podia escrever comandos para o bot que ele fazia automaticamente. Então, por exemplo, ele podia pegar item automaticamente toda vez que aparecia um item, isso, atacar um monstro específico. Seria algo mais independente. Seria algo mais ou menos assim? Desaparecer na hora que aparecesse outro jogador no mesmo mapa, usar o asa de mosca pra sumir. É mais ou menos isso mesmo. Você lança alguns comandos básicos, né? Pra aquilo, pra continuar trabalhando naquilo que você quer. É uma inteligência artificial. É. Um bot. É um bot. Uma inteligência artificial, acho que é exagero. Segue um algoritmo, vamos dizer. Segue um algoritmo. A inteligência artificial é exagero. Caramba, a gente tá usando tecnologia pra explicar magia. Olha como é que as coisas do mundo dá volta. Não, sabe qual não, a minha não é pergunta? Magia, é tecnologia. Mas sabe qual que é a minha pergunta? Feitiçaria. Porque esses conceitos mágicos, eles são mais antigos. É. Ninguém tira da minha cabeça que um desses caras que tava sempre envolvido com isso, que nem o Parsons, que era relacionado à NASA, o caralho 4. Uhum. Tira da cabeça que um desses caras falou assim, aí, vamos ver se funciona aplicar esse conceito aqui nisso. E muita coisa da tecnologia que a gente tem hoje, na verdade, sai dos conceitos primais mágicos, assim, que inspiram essa... Ah, mas a ciência e a magia andam de bracinho dado sempre, desde sempre. Olha sempre. Aí... Denúncia de novo. O Mago Ascensão. É, tecnocracia. É isso, é só uma cosmovisão diferente. Louco! Acho que a principal diferença entre o uso do sigilo e o uso do servidor é o seguinte... Primeiro que são duas operações mágicas distintas, né? O uso do sigilo da forma tradicional, é óbvio que, como a gente disse no último episódio, dá para usar sigilo para tudo. Mas o uso tradicional que se faz é usar para encantamento. É para você usar o sigilo para criar um efeito na realidade consensual. O servidor também é usado frequentemente com a mesma intenção. Então qual que é a diferença? A diferença é que o servidor age como um intermediário. Quando eu estou usando o sigilo, eu estou tentando eu fazer aquela alteração diretamente na realidade. O servidor é o meu intermediário, é o cara que vai fazer aquilo por mim. Servidor é o despachante. Ele é o contínuo. O motoboy. Contínuo. O contínuo. Contínuo. De treta. Às vezes é de treta. É o contínuo. Dependendo do servidor. Tá, mas então qual é a diferença? A diferença, por exemplo... Você usar, né, cara? Você bater a punheta pra você... Não, vamos lá. Eu não gosto muito dessa parada, mas imagina que você está sendo atacado. Como que você se defende? Você pode... Ah, caralho, agora eu tô sendo atacado. Deixa eu fazer aqui meu ritualzinho de defesa. Isso é uma coisa. E se você estiver dormindo quando você estiver sendo atacado? Quem vai te defender? Ah, pai. O seu intermediário. Então, o servidor, ele funcionaria da seguinte forma. Você coloca a energia, entre aspas, nele em um determinado momento. E enquanto ele tiver aquela energia, ele vai estar fazendo o que ele foi programado para fazer. São isso. Pequenas rotinas, né? É, e em tese funciona o tempo todo. Os mais comuns... Ou fica em assim, stand-by. É você ter servidores... Existem coisas comuns. Servidor de defesa é comum. Servidor de ataque é comum. Servidor de saúde é comum. Servidor de buscar informação é comum. Servidor de buscar informação. Hoje em dia ficou comum também servidor financeiro. É, tem um servidor famoso aí de achar gato que o Vinícius comentou. Tem, é o pessoal do Como que era? Parece com Kia. Não, o nome é... Como é que é? Zoukia, O nome parece Zoukia. Né? Zoukia, eu acho que era uma parada. Zequias. Então, mas é isso que me confunde um pouco a cabeça. Qual é a diferença nesse caso, por exemplo, que é achar um gato? Qual é a diferença disso para um sigilo? A diferença é que nesse paradigma tem uma coisa, uma entidade, uma coisa assim, ativamente procurando o gato o tempo todo. A diferença é outra, vamos lá. Outra, é isso aí mesmo que o Vinícius falou, mas eu vou dar um outro ponto, que eu acho que... Talvez seja melhor para você entender. Você não precisa criar a ferramenta toda hora. A ferramenta já existe. Então, por exemplo, uma coisa que você usa com frequência. Tipo o seu longuinho. Você tipo, não... São Longuinho. Mas vamos pra uma coisa material. Você precisa trocar uma torneira. E você não tem a chave. Você não tem a chave pra torneira. Então você vai lá, vou fazer uma chave rapidão aqui. Aí eu tenho o trabalho de fazer a chave, fiz a chave pra tirar e aí a chave se desfez. Uhum. Esse é o desejo. Consegui aquilo que eu queria, fiz a chave. Eu posso usar o servidor, que é fazer uma chave, ou ter uma chave contínua pra sempre. Um canivete suíço. É, aí eu preciso dessa chave, eu vou lá e eu pego a chave no armário. Outra coisa legal é que o servidor ele pode ir agregando funções conforme o tempo vai passando. Por sua conta e risco, inclusive. Sim, inclusive, por exemplo, o servidor que acha gato perdido. Eu não tenho gato, sou uma pessoa de cachorro. Se um dia eu perder meu cachorro, tomara que nunca aconteça, eu posso pegar esse servidor que já tá acostumado a achar animais... E ver se que por acaso são todos gatos. E posso fazer uma pequena adaptação nele pra fazer ele achar cachorro também. Ah, então você pode programar Sim. servidores terceiros? Ele é não, de terceiro. De terceiro é... Assim, é mal educado fazer isso. Mas... É mal educado. Existe uma etiqueta do etiqueta sigilo. Mágica. Etiqueta mágica. Exato. Vocês acham que gente com magia do caos é mal educada? Não é não. Não é não. Você acha que Calma isso aí. É tudo muito tá organizado? Tá achando que isso aqui é putaria? Tá achando? Travesti não é bagunça não, rapaz. É. Que papai do chão atende. Se foi. Deu pra sacar a parada? Mas então dá pra corromper um servidor? Sim, é o que acontece com alguma frequência. Aí o servidor vira tu. É tipo. Bingo! É tipo aquele bot do, sei lá, do Google, da Microsoft, Watson, qualquer merda assim. Sim, que bota os duas inteligências artificiais pra conversar. Não. E daqui não, a pouco tô querendo dominar. Que caiu no 4chan e um dia transformaram o bot num nazista. Num nazista, né? Supremacista branco. Ai, que tristeza esse mundo. O meio fez ele. É aí que tem um podcast perdido, aí em algum lugar. Que eu e o Vinícius teve uma conversa sobre isso. Falando assim, cara, mas aí o Vinícius falou assim, cara, o servidor é tão bom quanto quem tá usando. Porque é o meio onde ele tá. Uhum. É. Entendeu? O meio onde ele tá. Se o bicho foi feito com uma base bem sólida, bem construída e tal, ele vai demorar mais pra desgastar, de certa Sim. forma. Tecnicamente, ele tem ali a pedra da lei fundamental. Se foi feito igual o rabo que caiu na mão da galera... Tá, eu tô começando a entender. Então, beleza. Então, o servidor tá dentro da categoria de entidades. Entidade. Agora, vamos só falar um pouco sobre essa categoria? Pode tá, ser? Pode. Uma vírgula? A gente já deu uma introdução legal sobre servidor. Peter Carroll, ele tem uma definição sobre isso. Várias categorias de entidades. Vai lá. Fala do Peter Carroll pra nós, Ju. Entidades podem vir de três fontes. Número um, aquelas que são descobertas clarividentemente. O LAN. IWAS, depois virou marca de aparelhos eletrônicos. Aquelas cujas características são fornecidas em grimórios de espíritos e demônios. Selo de Salomão. Bíblia. Bíblia? Deus foi fornecido Sim. através de um grimório. Bíblia, caraca. Grimório da porra. Deus é servidor? Vamos lá. A gente já chega nisso. And, última, aquelas que o magista pode decidir criar por conta própria. Em todos os casos, estabelecer uma relação entre o espírito segue um processo similar de evocação. Então, só pra constar, tem uma postagem estudando o Liberno lá no Magicando, onde eu coloquei aquilo que eu mais tinha relação de usar. Então eu vou conversar só sobre eles aqui pra ver se bate com o que vocês acreditam também. Primeiro foi sobre entidades descobertas. Peraí, deixa eu só ver o que eu acredito. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Vai sair na quinta, inclusive. Não, vai sair na quarta. Então já finge que é quarta. Vai sair na quarta. Tá, quarta, ok. Entidades descobertas. Normalmente, por clarividência, são entidades que têm o status de pré-existentes. Né? Essa é a grande sacada. Elas estão ali e você tropeçou nela. É, tecnicamente. É isso que aparenta, pelo menos. Aí, o que eu já tive relação... Tem um monte na Umbanda também, né? Sim. Elementais, que são as forças... naturais, normalmente bem selvagem, né? Que eles... E tem gente que escraviza elemental. Tem um debate legal. Normalmente fica nos círculos de bruxaria. Sobre se tá certo ou se tá errado botar elemental pra trabalhar. Eu acho muito louco. Tá morando na minha casa, tem que trabalhar sem pagar aluguel nos canais. Acho muito louco. Pelo menos não atrapalha, né, caralho? Cada treta, meu amigo. Não é? Calma aí, mas Ju, o que você acha? O quê? Pode colocar ou não pode? O quê? Elemental? Agora tá se fazendo de louca agora. O quê? Não, eu não fazia isso. Crianças da Somália podem trabalhar? Mas você... Elementais. Então. Não, eu não vou dizer se sou contra a favor. Eu não fazia. Eu acho que trabalho com elemental é outra coisa. É o quê? É putaria. Mas são bonitinhos, aquela coisa não, de chamar, bater um vento. Não, tipo, porra, elemental é uma... Você quer ficar Coitada da porra da natureza. O mundo já dominou tudo. Você quer dominar já até não tá se fodendo o suficiente, que escaparam disso? Não, não, mas brincadeira. Mas tá falando... Sem tiração de sarro. Eu não trabalho assim. Mas tá você bom. Tá falando de elemental do fogo, de terra, blá, blá. Isso. Mas você tá falando... Ou você tá falando de gnomos, ondinas... Não, não. Que é a mesma coisa, não é? Elemental. Então... A controvérsia. Puta que me pariu. Porque então, olha só. Depende da vertente da bruxaria. E é por isso que a gente chegou a cogitar, dividir. Deixa eu só te mostrar o porquê aqui. A gente precisa fazer um só de elemental. Oh, ele vai falar uma coisa que vai explicar isso aí que você falou. Eu não vou explicar muita coisa. mas tá bom, porque a tua definição tá bacana. Que é, o que acontece? São normalmente selvagens, né? E eles são amorais. Essa ideia que a gente tem de porque... Tecnicamente, o elemental é uma parada que Deus usou pra construir essa porra. E eles ficaram aí, tá ligado? Essa é a técnica. Sei lá, você acredita em Deus, a deusa, o Big Bang, foda-se. Mas pra criar vida no mundo, pra criar o mundo, eles são o tijolinho da parada. Numa visão animista. Numa visão animista. E aí tem uma ideia de que alguns deles criaram personalidade, pessoalidade e ganharam as características gerais, que se chama de gnomos de terra, né? Ondinos de água, silfos de ar e os de fogo Silfo são de as salamandras. Meninas. Sílfides, é né? Silfos os meninos e silfides as meninas. Isso. E salamandras os de... A gente vai discutir igualdade de gênero aqui por elemental? Não, é, só para saber. Inclusive, tem a teoria de que eles são o que eles quiserem. Ah, tá. Faz sentido. E aí, essa é a parada. Alguns falam que você escravizar esses que têm uma personalidade é mancada. Alguns tá. falam que se você escravizar aquele que é tipo... Que não sabe o que é, tá só dando... Posso fazer uma adição para alguém que está tão perdido quanto eu? Eles seriam meio que uma transição da entender que eles evoluiriam, mas não é isso que eu quero. Mas eu já escutei essa percepção de que eles não teriam uma consciência tipo a nossa de livre-arbítrio, talvez, eu tenho. Imagina que assim, um silfo, ele é algo entre um animal e uma pessoa, a mente. Tá, sim, foi isso que eu escutei. E um elemental como um peixe. Entendeu? É algo entre um peixe e um lagarto. É tipo a minha teoria que peixe é salada, porque... É. Os peixes, eles nasceram das plantas. É mais ou menos. Mais né? Ou menos. É, tá bom. Tá. Acho então, que ficou pior, agora, né? Pra mim, tá melhor ainda. Agora eu entendi tudo. Calma que tem lá. Então, a gente peixe vai ter salada. Essa discussão, dia dos elementais. Caralho. Depois peixe. Disso, a gente tem um outro ainda que é descoberto, que são os totens. Que trampo com totem é muito louco. Que eles são semidivindades. Em sociedades tribais, eles costumam ser descobertos e alimentados por seguidores. Né? E assimilados quando tem um... Isso é o mais legal. E eles têm o mau hábito, ou o hábito, ou o bom hábito, sei lá, só é uma característica. Hábito. De que se uma tribo treta com outra, um totem, ele devora o outro. Isso. Aí, pensa no desenho do pica-pau, né? Daquele totem comprido, que parece uma coluna. É o de cima, tem um monte de cabecinha. O de cima comanda de baixo. É. E sempre que você, tipo, assimila uma outra tribo num conflito armado, você pega o totem deles e bota no seu. Puta que pariu. É tipo, tipo Highlander. E ele... É o mesmo... Eu vou fazer uma comparação meio bizarra, mas espero que vocês entendam. É a mesma coisa quando... É o mesmo princípio de quando a tribo conquista... E tem pessoas que invocam elementais sem querer, viu? Porque eles vêm pelo emocional. Deixa pirulito na porta. Você quer um exemplo? Meu irmão, ele tinha essa parada. Ele começava a ficar irritado, ele invocava uma carada de gnomo, quebrava a coisa do lado dele... Celular quebrava, moto Caralho, falhava. Eu e ele ficava assim. Mais irritado e o bichinho se alimentava. Tem gente assim na família. E é muito louco, e é muito louco. E aí, tecnicamente, se você tem uma tendência à terra, seria essas coisas que te irritam. Dinheiro, perde dinheiro, some coisa em casa. A gente fala isso brincando, mas a gente diz que a minha mãe invoca gremlins. Ela chega, não, ela chega perto de qualquer coisa com um NT, nível tecnológico, maior do que dois, já vai dando pau. Se você é de ar, você invoca silfo, que é viajar na maionese. Então, tipo, é panguá. E aí, acabou. Como assim? Se você tem tendência a ar, tecnicamente, você é panguá. Aí, acabou. Aí... E qual é aquele que tu come igual um animal e depois... Sou eu. E aí, o Renan, ele deu uma adição legal, que as luvas do Roy Mustang, do Fullmetal Alchemist, tem a representação de uma salamandra dentro do círculo de transmutação. Uhum. Então fica aí a adição pros otakus. Tecnicamente, deve ter escravizado alguma. Provavelmente. Mas então, gostaria de acrescentar que eu acho mancada escravizar elemental, mas eu não acho mancada trabalhar com eles. Não mesmo. Não. Pegar uma CLT, né? Carteira de trabalho. Não, porque acabou, a gente tá no Brasil, né? Você tá achando que tá na Suíça, cara? Uma troquinha justa, dou algo, recebo algo. Outro exemplo de elemental, que os perigos do elemental é o... Bruxaria faz isso all the time. trabalha com eles, não escraviza-os. Não importa o tamanho, se ele não tem consciência, se ele é pequeno, se ele tá aqui há milhares de... desde os tempos imemoriais. Quer dizer, né? Cada um faz o que quer. É um ponto de vista muito... acho que até muito abraâmico, muito cristão, dizendo assim, eu estou aqui e tudo o resto está aqui para me servir. É, exato. É, essa é a origem mesmo, inclusive. É. Abertura de Chave Noquiana. Eu reino sobre ti, né? Exato. O próximo aqui na minha... ah, se alguém quiser ver mais sobre os totens, tem o livro do Levi Strauss, né? O Pensamento Selvagem. Coloquei aqui também. Se você quiser, o outro são os deuses ágrafos. Que isso é uma outra parada. Vai estar no link do post. Pra comprar o livro, né? Aqui eu coloquei assim, que deuses ágrafos podem ser como egrégoras antigas reveladas pela vivência, muitas vezes baseados em algum herói que pode ou não ter existido materialmente. São facilmente reconhecidas e percebidas e possuem muito poder acumulado, como Ogum, entendeu? Jaci, Tupã... David Bowie é revelado. David Bowie. Essa galera, eles são deuses ágrafos, assim, você não sabe a origem deles. Alguns falam que Ogum foi um grande guerreiro que existiu. Outros falam que Ogum foi um grande guerreiro que não existiu. Outros falam que Jaci, que é a deusa da lua, da lua. Uhum. Jaci aqui no Brasil foi uma índia que existiu. Outros falam que não, porque Jaci era conhecida em todo lugar, então não existiu. Don Quixote no discordianismo. Eles foram revelados. Eu tenho outra característica pra esses. Tá bom, depois a gente chega lá. E aí agora a gente entra no entidades categorizadas. Rapidamente. O Agronopolis, ele... Não, desculpa. O Pedro Pimenta, ele tira uma dúvida aqui. Mas se você considerar que o elemental é um construto mental do mago, tecnicamente é você que está trabalhando. Não é parte de você mesmo para essa questão da escravização. Só que eu acho que o paradigma que depende, né? Eu acho que é uma boa desculpa para você utilizar se você quiser continuar escravizando e sentir peso na consciência. Mas ainda assim, cara, pensa que você está escravizando um pedaço de você mesmo. Isso me parece pouco inteligente. É mais legal você ter diálogo. Já não chega com os você. Outros, né? Te escravizando o dia inteiro. Na verdade, magia, a gente se esforça pra cacete pra se libertar, e você vai escravizar um pedaço seu. É, cara, vamos lidar de um... troca lá, conversar, bater um plá. Ah, você me fez lembrar. Lidar com o elemental, os perigos de lidar com o elemental. O Sweeney e Whatevers do Deus Americanos. Mad Sweeney, ele é um elemental. Beijo. Ele é um gnomo. Faz o que quer. Só que o New Game não diferencia muito entre deuses e entidades elementais, por exemplo. A gente fez umas categorias aqui que ele é puramente pra gente. É pra catalogar. Não, mas é que o elemental seria uma entidade menor perante a um deus, por exemplo. Talvez. É, ele tá trabalhando pro Odin lá. É, ele é uma entidade menor que o Odin. Ele até fala, não, eu não posso fazer nada com ela. Vocês falaram do Mad Sweeney, saudade, Mad Sweeney. Que homem, né? Que homem. Então, ele é um elemental. E o que ela fazia? Ela escravizava o Mad Sweeney? Não, ela tinha uma troca com o Mad Sweeney. Ela tinha um negócio, uma relação de... Lembra desses dores que eu vou chorar. Calma, segura. Tá voltando, Deus americano já. Tá voltando. Entidades categorizadas, que é outra que ele fala aqui. Né? Que é a galera que tá nos grimórios, né? Que tá nessas coisas todas. Tem as... aqui eu coloquei as egrégoras. Por que eu coloquei egrégora? Eu tô entendendo egrégora aqui como entidade criada pelo pensamento, intento coletivo de um grupo e possui uma função específica, blá, blá, blá. Mas ela tá entre os dois pra mim. Ela tá entre o criado e entre o categorizado. Porque o Rui EBR, por exemplo, é uma egrégora. Sim. E ele tá categorizado já. Sim. E que egrégorona? Né? Os goétios, pra mim, eles são entidades categorizadas, estão relacionadas à egrégora. Sim. O Deus cristão, ele foi revelado num livro e ele só existe por causa daquele livro. Você queimar todas essas porras desses livros, fudeu, como é que a gente vai recuperar ele? Entendeu? Então eles estão muito atrelados a esse... O Denzel Washington lembra de cabeça. Porque ele lia em Braille. O livro de Eli é um filmaço. Pior que é um filmaço. Né? E tem, então é isso. É coisas que dependem do livro. Outra egrégora que depende do escrito. Que já está mais divulgada. Mas, por exemplo, qualquer divindade, qualquer criatura de quadrinhos que vem. Também depende do escrito nesse sentido. Porque é aquilo que revela eles. Prometeia depende do escrito. Ela falava isso. Prometeia falava isso na cara dura, porque ela tinha inclusive que fazer escrito. Inclusive, a invocação dela era por exaltação poema. Lírica, né? Uhum. Então, Prometeia, por exemplo, era uma entidade assim. Isso é uma. A outra, que está colocado aqui, eu coloquei os deuses revelados que já passaram pelo escrito, né? Que a gente já falou agora. Santo. Os santos, os humanos divinizados, eu coloquei aqui também. É engraçado que a primeira coisa que vocês pensam quando um humano divinizado é santo, eu penso ancestrais. Sim, dá pra fazer uma correlação. Aquele guerreiro lá que ficou pra sempre marcado na cabeça daquele povo. Não, nem isso. Pensa em Beato. É uma pessoa que existiu e que... Pode ser exaltação do povo. Sim, não é santo oficial, mas funciona. E que, na verdade, esse cara tá até descolado já do que ele foi materialmente. Sim. Às vezes o cara é um escroto, acabou. O corpo morreu, esse cara foi pro caralho e ele virou uma outra parada. Vira o ideal. Ele vira o ideal, fica o ideal. É o que, pra quem não entendeu a porra do Star Wars, acho que já dá pra falar isso, é o que o cuzão do Luke tá fazendo. Ele falou, eu sou um cuzão fisicamente, mas eu vou deixar o Luke fodaço... na memória da galera toda na batalha do... Ah, isso é um diálogo que tem no filme todo, né? Que é o Jedi... Que ele tem aquela briga, né? Os Jedi não foram porra nenhuma, só teve cagada que a gente fez. E aí ele abandona essa ideia pra virar o ideal também, apagou, né? Com ele morre todos os erros do grupo Jedi, do Jedi, e ficou aquele Luke intocável. Sim, virou santo, virou Jesus. Santo. Exatamente. E são os humanos divinizados. E aqui vale toda a galera... O John Lennon, que a galera já invocou, vale o David Bowie, que a gente falou... Não vale as personas do David Bowie, persona dele é outra coisa. O pessoal aqui do Brasil gosta de trabalhar com Raul Seixas. Raul Seixas aqui no Brasil. O Daime trabalha com aquele tiozinho que descobriu o Daime, são dois tiozinhos também, eles estão nesse sentido. O Chico Xavier é um cara muito melhor depois que morreu do que na época que ele tava vivo. Que é o que lembra. Todo mundo morre e fica fodaço, fica melhor, né? Fica melhor. Então, isso são. Tipo, cantor quando morre. O cara não fazia uma porra Michael de um Jackson, sucesso. A gente esculachava o Michael Jackson quando tava vivo, pedófilo, caralho, quatro. Morreu. Virou santo. Só ficou coisa boa. Eu tenho a história de um cara... E vamos lá, uma história triste, eu não tô aqui, não vou fazer julgamento de valor quanto a isso. Mas era um cara que ele era... Vou contar isso, Rafa, não vou... Tá bom. Que alguém pode pescar. Tá bom. E é o último desses revelados, né, das entidades categorizadas. Eu coloquei aqui também as tupas. Vamos lá, por favor. Posso dar a tupa? A minha definição? Por favor, leia bem bonitinho, bem pausadamente. Você quer falar o que a galera às vezes fala de tupa? Que deu uma polêmica recente. Tem um episódio de Sobrenatural que fala sobre tupa. Fala igual o cu, esse é o problema. Como sim, assim como tudo no Sobrenatural, né, cara? A frase é o seguinte, servidores viram tupas, e quando viram tupas, eles são do mal. Calma aí. Descontrole. Não é, tipo, foi isso que foi citado numa polêmica recente, e a gente vai tentar definir. É mais ridículo... que se ouve na internet. Agora eu vou dar a minha definição do tupa. Tupa, minha definição baseada em coisas que existem e já falaram e por aí vai. São como servidores, mas eles não têm uma função específica. Pra começar, que tupa veio do budismo tibetano. Budismo tibetano. Não é invenção moderna. Não mesmo. Tá. Eles são servidores, mas que não possuem uma função específica. Eles são mais genéricos. Tupas são versáteis e têm grande área de atuação. É por isso que a galera tem medo de tupa. Porque enquanto um servidor ele sabe fazer... Abrir porta. Achar gato, achar um cachorro, ótimo. Tupa, achar gato, cozinhar, você entendeu? Ele faz uma parada de coisa. Algo mais complexo. Exatamente, eles são mais genéricos. E trabalham... Essa é uma grande sacada. Tupas trabalham em troca de aumento de inteligência e consciência de si próprio. Isso. E qualquer servidor que você ofereça isso é a melhor coisa que você pode oferecer para o servidor. Todo servidor quer. É a liberdade. Assim, o servidor, você sempre tem que alimentar ele de alguma forma. Seja com uma coisa material, seja alguma coisa energética, vamos dizer assim. Mas você sempre tem que alimentar. Uhum. Formas clássicas de alimentar servidor. Sexo. Punheta. Bebida. Tem gente que bebida, oferenda de comida e bebida, né? Por isso você vê farofa e frango na cruzeira, maráfico, charuto. Maçã pro duende, pão, leite. Te alimentei com café. E não café. É que eles comem. Nossa, devia ser muito louco isso. É o simbolismo de você estar dando comida, uma coisa da vida, né? Muito louco quando eu dei isso aí, pai. E outra coisa, né? Você bota comida na frente da imagem lá, ela gasta muito mais rápido do que normalmente, né? De fato, tá tendo... Vovozinha, queridinha, ela colocava sempre um cafezinho no basculhante ali da cozinha e eu perguntava... Pro santo? Era pro santo. Uhum. Tipo, aí eu perguntava, mas ele vai beber? E ela, bebe. Aí eu criança, nossa, tá bom. Aí eu ficava curioso, falava, pô, será que bebe? Ficava olhando, né? Se tava diminuindo. Não, porque ele era alto, então eu, quando criança, não alcançava. Então não era de fácil acesso pra mim. Uhum. Mas enfim. Ela já colocava ali na sacanagem. Então, mas a comida, de forma geral, é um clássico, né? Eu já comi uma bala de erê. Eu vou morrer? Não dá nada, não dá nada. Não, o erê pode ficar incomodado que você pegou a bala dele. Mas não foi, não sabia, tipo, eu vi lá a jogada ali, aí eu falei, opa, aí bala. Aí você explica isso pra ele, não pra mim. Tá bom. É, você se entenda com o erê. Domingo tá a gente compartilha ver o desfecho dessa história. Ah, é verdade. Rapidamente, posso só dar um parênteses? Eu acho que a gente vai puxar, só que antes que suma a pergunta do Pedro, vai lá. Ele pergunta. Pedro, obrigada, querido. Pedro Pimenta. Pedro tá só assim, ó. Pedro Pimenta. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, Pedro? Minha pimenta. Minha pimenta. É, o que vocês acham de servidores a Pop Magic? Tipo, esse papo que a juventude tá curtindo de colocar o Batman como servidor. Onde já se viu? Baixou o Frater Optimus aqui. Mais uma vez, essa galera não são servidores. Você pode utilizar eles pra contato e tal, mas eles já têm uma consciência de si próprio da... Porra, eles tá, estão acima. De eles estão acima do reino dos bestiários. Batman. Divindade. O Batman virou uma tupa. O Batman com preparo, ele vence qualquer servidor? O Batman servidor. Ele só não tá lutando contra Deus porque ele não quer. Vamos voltar, daqui a pouco a gente vai pro Pop Magic, que é a magia do Calzona. Vamos voltar. Lá. Sobre ainda as tupas. Elas trocam. Não, então... Deixa eu terminar a parte da alimentação por do servidor. Por favor. E o que você pode oferecer de melhor é sua concentração, seu estado mental diferenciado, tá? E melhor do que isso é aumento de inteligência pra ele. Então, uma coisa é a tiazinha rezar uma novena lá pro santo porque conseguiu cumprir uma promessa qualquer. Outra coisa é você falar, olha só, servidor, você hoje só acha gato. Você não quer começar a ter... como é que é o nome? Autonomia. Autonomia pra achar cachorro também. Você não vai falar, cara, essa é minha chance de evoluir. Mas você conversa assim, bate um placo no servidor? Depende do jeito que você trabalha. Então, você pode ver essa é a única forma dele evoluir. Os servidores não estão sujeitos. Partindo do pressuposto que eles existem, eles não estão sujeitos às leis de Darwin. Por exemplo, até os que você chama de categorizados lá, né? Da Goés, o cacete. Sim. Eles têm uma relação de coisas que ele fala. Ó, esse aqui acha tesouro enterrado, ensina outro idioma, ensina os segredos da matemática. É tudo muito limitado. Você começa a ensinar mais coisas, eles vão ficando mais cascudos. E essa é a melhor coisa pra eles. Então... Eu lembrei daquele meme que tá um moleque invocou um goétio, ele olha e fala assim: tá dizendo aqui que você ensina outro idioma, matemática e astronomia. Aí tá o goétio suando, falando: que porra que é astronomia? Porque ele foi numa época que não tinha. Ele tá com muito carinha de dó, cara. Que porra que é astronomia? Ele suando assim. Rapidamente. Então a gente pode dizer que os servidores, eles são o eterno espantalho do Mágico de Oz. E o servidor tem sempre o potencial e o interesse. E o interesse em virar uma tupa. Agora eu vou dar exemplos de tupa pra você e você vai sacar. Com essa tá vendo? Às vezes eu sou inteligente, Ju. Às vezes a André agora me brilhantina aqui você com o conhecimento. Foi só inteligente, você foi poético você agora. Foi poético. Eu sou o servidor dessa tupa chamada André agora. Agora a investiria a porra toda. Enfim, vamos continuar. Sobre as tupas também. Um detalhe delas é que por elas trabalharem principalmente sobre consciência de si próprio, né, e inteligência e tal, eles tendem a ser bastante poderosos com o tempo. Bastante, bastante. De botar ordem na coisa. E quanto mais gente vai trabalhando, mais energia. Surgindo aqui na minha cabeça. Por favor. As três leis do Asimov. Entendeu? Porque quem entende um pouco de Asimov, o Asimov criou três leis na hora que se cria inteligência artificial no mundo dele, você cria três leis. Uma inteligência artificial para manter, tipo, ela não pode. Um robô não pode ferir um humano. Não pode ferir um humano. Um robô não pode ferir a si mesmo, exceto que entre em contato com a primeira. Não, um robô não pode ferir um humano. Um robô não pode desobedecer a lei de um humano. A não ser que entre em contato. A não ser que entre em contato com a primeira lei. E um robô tem que cuidar da sua própria integridade, desde que não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Acho que existe uma quarta, mas enfim. A lei zero, na verdade. Aí existe a lei zero. Pra mim, do jeito que vocês estão falando, é que você cria um servidor, o servidor está seguindo essas três leis, e na hora que ele vira uma tupa, é como se ele desenvolvesse a lei zero. Qual que é a lei zero? Vamos lá, pessoal. Acho que é que não pode danificar a humanidade. E essa tá por cima de todas. Ela tá por cima de todas. Então um robô poderia matar uma pessoa para bem da humanidade. Para o bem da humanidade. Então ele vira... Ele cria uma lei para ele. Isso. É. Basicamente é isso. Quanto mais autonomia. A gente tem uma sorte muito grande. HAL 9000. Muito grande. A gente tem uma sorte muito grande que não sei se... Porque uma tupa também não é a moda caralha. Uma tupa que sobrevive ao tempo não é a moda caralha. Não é qualquer imbecil que faz isso. Assim como não é qualquer imbecil que cria um filho que vira uma pessoa que presta, você entendeu? É uma pessoa inteligente, uma coisa assim. Não é qualquer um. Isso é trabalhoso. A sua participação nisso é trabalhosa. Mas só pra você ter um exemplo, que eu tiro muito claro pra isso, são os santos de primeira classe do discordianismo, né? Que são os santos que são criaturas ficcionais que ultrapassaram seus autores. Isso pra mim é o cúmulo de uma tupa, assim... Perfeito. Sherlock Holmes. É, Don Quixote. Sherlock Holmes é uma coisa incrível pra mim como tupa. Porque, meu, você vai na porra da Baker Street, tem a casa, tem o charuto, tem o chapéu. Opa, tem um fotos lá. Tem tudo. E o desgraçado não existe. Nego não sabe quem é Sir Arthur Conan Doyle, mas nego sabe quem é Sherlock Holmes. Ele é tão poderoso que ele voltou dos mortos de tão poderoso que ele é. Tá vendo? É, porque o autor, ele queria matar... Ele, tipo assim, ele queria... Matou e desmatou. Porque o que acontece? O autor, pelo que eu dá a entender, ele sentia meio vergonha porque não era uma alta literatura pra época. Hoje é considerado. Então, pra galera que hoje fala que qualquer conteúdo é merda, às vezes daqui a 100 anos não vai ser mais. Mas, enfim, naquela época ele não gostava muito de ganhar dinheiro com aquilo, então ele decidiu matar o personagem porque já tava enchendo o saco dele, ele queria parar de escrever o personagem e ele só ia conseguir se fizesse alguma atitude drástica. E ele cria aquele maior do tipo... cair na cachoeira. Ele e o Moriarty, né? Ele e o Moriarty numa briga. E o Sherlock Holmes morre e ele criou. Não, foda-se, agora eu vou trabalhar com o que eu quero. Aí provavelmente a conta de luz bateu. E aí falou, foda-se, eu vou voltar com essa merda. As boletas chegaram. Tem gente que conta histórias que ele ficou até meio perturbado, tá ligado? Tipo, dormia, sonhava com o Sherlock Holmes. Mas ele mexia com coisa do capeta, né? Pra caralho. E ele ficava perturbado. Então ele falou, mano, eu vou trazer essa porra de volta porque eu não tô contendo paz. Entendeu? O Cervantes também. O Cervantes, quando ele escreveu o Don Quixote, foi tão popular na época que começaram a piratear. E faziam continuações piratas. Faziam fanfic do Don Quixote. Fanfic, a pessoa não sabia. Ela lia e ela achava que era verdade. Tudo isso dá... Principalmente se parece que é verdade, é uma das formas que você pode dar consciência pro teu servidor é dar história pra ele. Então, por exemplo, você tem um servidor... Eu gosto de fazer servidores escritos como se fosse ficha de RPG. Eu gosto muito de fazer servidores complexos assim. E aí você vai lá e acrescenta duas linhas de passado... E de personalidade pra você. Mataram toda a família dele. É, e hoje ele busca vingança. Por favor, queria uma coisa decente. Encontrou as pessoas na taverna. Aí você vai acrescentando e ele vai tendo consciência de si próprio porque você tá criando um lore pra ele. Né? Essa é uma das paradas muito foda. Então Tupa é uma coisa foda. Se vocês lembrarem, o Vinícius falou que o Conan Doyle era envolvido nos Paranauê. Se vocês se lembram daquela... Se vocês ouviram o Ponto G sobre fadas... Vocês se lembram da historinha das fadas de Cottingley? Que sim. Ele ilustrou um artigo que ele foi contratado para escrever sobre fadas. E ele bateu o martelo e falou, é de verdade essa porra, sim. Vou colocar no meu artigo, sim. E tretava com o Houdini. O Houdini, ele falava, não, isso é mentira, mágica não existe, caralho. E ele falava, existe, você é mago, você é médium. Sim. E você boicota os outros com a sua magia. Então, uma treta entre os dois. É uma treta muito louca entre os dois. Tô ouvindo aquela música. Quando o Doyle já é uma pessoa legal. O Lovecraft, eu acho que é um grande exemplo. Então, o que eu pensei... Eu pensei muito assim, até que ponto isso foi? Você criou ou foi uma coisa o universo. Que surgiu? Nunca saberemos. Servidores akáshicos. É por isso que essa... Não, pode ser uma coisa revelada. Isso aí tá na mesma categoria do Ayahuasca. Aonde que é revelado, aonde que é criação. Você entendeu? É a mesma coisa. E a próxima pergunta é, isso importa? E exatamente. Não só isso importa, mas eu não tenho como categorizar isso. Essas categorias que eu fiz aqui é pra você se sentir melhor. É pra você, jogador de RPG de anos, que vê que é uma bagunça. É que o ser humano gosta de caixinha. É só pra você se cair fora da caixinha, já fica meio confuso. Isso aqui eu serve... sou assim também. É. Isso aqui é serve muito pra coisa bizarra. Assim. Tipo assim, é bizarro isso. Aí tá muito fora. Então o que é? Se eu vejo que encaixinado é uma coisa nova. Você tá muito fora. Mas várias coisas vão ter pelo menos um pezinho fora. É, o ser humano, ele precisa identificar padrões para se sentir bem na vida, né? Senão é aquele negócio meio Lovecraftiano. Você se sente uma merdinha no universo inteiro. Isso é só para você se sentir bem. E só para terminar essas entidades, por último, a gente tem as reveladas, né, os autorais, que aí sim são os servidores propriamente ditos que nós fazemos. E eu coloquei também aqui os atavismos. E aí tem uma polêmica. Será que atavismo ele é autoral mesmo? Ele já é uma coisa que já estava lá dentro, que você recuperou e tal? E será que o servidor que você acha que está criando já não estava lá dentro também? O atavismo é aquela questão da biblioteca kashka, né? Não, é de acessar o subconsciente, descobrir alguma coisa primordial que estava dentro de você e trazer para fora. Tá. Então não é de fora, de dentro. Mas aí, a princípio, não. Por exemplo, o teu animal de poder. Uhum. Você criou ele. Você na minha resolveu. Galinha gangola descobriu. Sacanagem. Você escolheu ele ou você buscou dentro de você e você tinha aquilo já lá dentro? Tinha já a galinha fazendo. E é por isso que eu te disse que tem. A gente podia chegar nesse momento e ficar preso em falando de entidades, porque tem muito assunto. Tem muito assunto, tá. Tem muito assunto. Tem o animal de poder, tem desenvolvimento de que é tupa, o que é... A gente vai voltar, então, pra falar de entidades em breve, um episódio só sobre isso. E a polêmica que todo magista iniciante faz, que um dia ele aprendeu a fazer servidor, ele para assim e fala, caralho, será que Deus é um servidor? E aí o cara fica pirado e começa a conversar com todo mundo, achando que descobriu. Cada um fala coisa diferente. E, não, mas eu acho legal porque eu passei por isso, o Vinícius deve ter passado por isso, todo mundo aqui na mesa deve ter passado por isso. Mas você fica achando que você descobriu um mundo que ninguém nunca percebeu que talvez Deus seja um servidor. Então, sabe, ele é um momento de um check, assim, você vai bater a punheta pro sigilo, check. Descobri que Deus é um servidor. Descobri que Deus é um servidor, check. Então você vai fazendo esses checks, né? Eu acho que isso é uma parada legal. Deus, na verdade, é a tupa, né? É isso que eu ia falar, se ele é um servidor, ele é um servidor bem do rebelde, né? Inclusive, assistam Mãe, pra você ver como ele faz o que ele quer. Nossa, nossa, que vontade de esfregar com a cara nas fotos. Nossa, mãe é doente, sim, cara. Bicho. O Grolla assistiu Mãe esses tempos atrás e mandou mensagem, falou, mano, o que é aquilo, velho? Meu sonho era que tivesse um choque de cultura sobre esse filme. Mas eles já falaram um pouquinho, né? Eles fizeram um comentário pequeno. Não lembro. Mas o Grolla, mano, eu nunca mais vou conseguir comer uma hóstia. Desesperado, assim. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos voltar pro trilho. Tem perguntas do povo aí? Então o Tupa não é um servidor do mal. Pode ser. Sim, pode ser. Na verdade, é um servidor independente. Ele, bem e mal, o conceito da Tupa de bem e de mal pode ser diferente do seu. Tá, entendi. Tá, beleza. E aí, é que essa coisa é muito louca, cara. Se você dá consciência pro servidor, ele vira uma pessoa, entendeu? Ele vira inteligência artificial. É uma inteligência artificial. Você não sabe o que aquilo vira. Conversa com a outra. Casa, divorcia. Aí cabe a você ter um bom relacionamento. Talvez seja, Ju, aquela diferença entre inteligência artificial e consciência artificial. Ah, sim. Não poderia ser? A Tulpa seria uma consciência artificial, que ela já tem uma autonomia própria. Faz sentido, hein? Perfeito. Sabe quem brinca hoje muito com isso? Tá saudade, hoje você tá saudade desse podcast. Eu preciso, também, não tá? Sabe por quê? A gente tá ruim porque não tá bebendo, ele tá e bom. Ele tá sugando a nossa força. É Andrégora. Andrégora tá aqui por cima. Olha, tem um episódio do Star Trek, a série do Patrick Stewart. Patrick Stewart, né? Nova geração. Nova geração. Que é muito bom, cara. Que o Data tá fudido, assim. Tipo, ele fala, nossa, todo... Ele vai jogar aquele jogo no holodeck. No holodeck é genial, né? Aí eles entram no holodeck, aí vão jogar um jogo, assim. Aí o Data tá mó bravo. Ele fala assim, puta, por quê? Aí fala, por que você tá bravo? Estamos aqui fazendo um jogo de investigação. É bem simples, porque ele é ocupado por causa disso. Cara, é sensacional. Que ele pede pro holodeck criar... É. Um desafio pra ele. Aí e o Holodeck cria um Moriarty, que é uma inteligência artificial. O Data faz isso. Aí eles conseguem... parece que essa inteligência artificial consegue sair da nave e tomar o controle da nave, sendo que não podia sair do Holodeck. Aí isso acontece e depois eles descobrem que estão dentro do Holodeck, tudo normal, só que eles não podem apagar. É que rapidamente, deixa eu só explicar pra quem nunca viu o Star Trek. O Holodeck é uma sala em que você entra e você cria uma realidade virtual e você brinca, joga, finge que tá na Terra e tal. Em teoria, uma inteligência artificial criada dentro do Holodeck não pode sair. É tipo aquela discussão da Matrix, né? O Neo não poderia afetar a Matrix de fora. Tem que entrar na Matrix pra entrar, né? Sim. Sem querer, o Data cria uma inteligência artificial. O Moriarty. Foda. Dentro do Holodeck. E ele sai. A ideia do Moriarty é: aqui eu estou escravizado, eu quero sair daqui. Ele sabe que ele está dentro do Holodeck. Aí ele quer sair. Aí, bom, no fim, ele descobre que não tem como sair do Holodeck, né? E aí, só que eles não podem apagar. Porque no Star Trek, se tem inteligência, é vivo. É o base de vida para ele, a inteligência. Aí eles salvam dentro do... Eles salvam dentro de um universo. Eles criam um universo só pra ele. Então é mais ou menos... Ele virou uma tupona. Isso é uma forma de escravização pra mim, mas enfim. É porque não tinha solução melhor. Foi a melhor solução que eles arranjaram, Rogério. Mas ninguém tava vendo. É igual o Super-Homem que não mata ninguém. Ele manda lá pra aquela fortaleza. Aqui tem denúncia. Não, Fortaleza da Solidão. Não, a Zona Fantasma. Zona Fantasma. Caíra, né? Gente, hoje tá muito esquisito. Em algum momento no rolê aqui, eu passei em alguma porta. Isso aí, altos usos da Andrégora que causa esse tipo de coisa. Eu acho que eu entrei em algum mundo paralelo. Gente, alguém tem dúvida sobre Tupa? O Pedro Pimenta tem. Fala. Seria servidor um homúnculo astral? Na verdade, se você gozar num ovo e botar no cocô de cavalo, não vai nascer nada, assim, só pra avisar. Então, o Vinícius tá olhando na cara de que eu acho que talvez nasça. Não sei, tem um vídeo do russo lá. Tem um vídeo russo. Ai, aquele russo, não lembra. Não vejam. O de massinha. Não. Não. Eu já vi alguns. Músculo russo, não vejam. Então, não vai acontecer nada. Mas isso talvez... Será que não era um exercício de um rito de criação, de uma tulpa, de alguma coisa assim? Eu acho que o mito do homúnculo veio daí, né? O golem. O golem ele é um, ele é uma tulpa que perde o controle, inclusive. Inclusive, entra em outra discussão, né? O golem é um servidor que tem uma base material, que é outro assunto que a gente tem que falar. Que pra mim são os melhores servidores. Vou falar a real. Eu não gosto de fazer servidor que é só símbolo e jogar pra galera. Ele tem que ter o teu original, tua base material. Por que usar servidores? Essa é a vinheta. Troca. Tá bom. Solta a vinheta. Keller. Por que vamos usar um servidor? Jesus. Keller. Cara, posso fazer minhas paradas aqui com a minha punhetinha, meu sigilinho. Por que tem que usar a porra de servidor? Cara, fica em paz aí. Vai pra igreja. Esse é o maior conselho que tu tem no Magicano. Cara, Ju, por que usar servidor? Vamos jogar sempre pro próximo. Eita, tá. Pra que você usa um servidor? Você tem servidor algum? Você usa algum? Gaguejou? Tem um funcionando. Tem. Aquele lá. Do whisky. Da prosperidade? Bacana. Não, esse da prosperidade é aquele. Aliás, eu tô precisando fazer um pra prosperidade. É, viu? Vamos fazer. Tô precisando. Vamos fazer um? Vamos fazer um. A gente cria uma conta. Vamos, eu falei, André, a gente cria uma conta que é o. O sigilo dele é a agência. Agência tal, conta tal. Daí a pessoa bota dinheiro lá pra gente. Entendeu? Genial, aí pronto. A conta poupança. Conta poupança. Aí eu falei, é um servidor pra prosperidade. Não disse de quem. Com certeza. Não é mesmo? Não, eu acho que você já falou muito bem no começo. Eu acho que a gente faz um servidor pra não ter que ficar trabalhando e refazendo toda hora um sigilo. Eu vou dar um exemplo também. Ele deixa ele lá, tipo, ó, presente, você, né? É responsável por isso. Deixa lá. A Lívia tinha feito uma anotação interessante, que é: o servidor é uma boa forma de você não lidar diretamente, energeticamente, com a aquilo. Treta. É. Sim. Lindo. Esse é o motoboy de treta. É o servidor motoboy de treta. Gosto. Sim. É muito bom. Isso que você tá falando é muito bacana mesmo. Sim. Porque às vezes você não quer... Eu tô com uma treta com você, Andrei, entendeu? E aí você me deu um ataque astral, quem eu te nunca? Dei um ataque astral, e tamo aí. Você porque, não quer lidar diretamente, da treta. E eu não quero lidar diretamente pra atacar, tipo, usando a magia negra, Black Magic da parada, que é, vou fazer você definhar, porque eu não quero mexer com isso, porque eu sou, sei lá, qualquer motivo, porque eu sou cuzão, não quero mexer com isso, e eu não quero que esteja associado com a sua energia, porque tecnicamente, se você é um mago competente, você descobre também. Inclusive, o mago competente, teoricamente, pode descobrir de onde veio a porrada que ele tomou e devolver bonito. Em cima. Se devolver em cima do teu servidor, não pega nada pra você. Pode fazer uma carta armadilha. Agora eu entendo essas referências. Isso aí é o servidor. Você tá foda, cara. Isso aí é o servidor. Eu tenho servidores de defesa que é só pra isso. Tipo, alguma coisa precisar. Tomar uma porradita. E devolve três vezes pra eles acharem que o Ica tá certo. Inclusive, eu acho que foi isso que o cara lá que fez aí, o Ica, o Gardner. O Gardner queria fez. Dizer, e aí as pessoas falaram, mano, eu sou um cuzão, o nego vai me dar ataque toda hora. Então eu vou fazer um servidor que me defende e devolve três vezes. Aí a galera vai ficar esperta. Aí a galera ficou atacando pra agarrar ele, tomava três vezes e falou, mano, ele tava certo, olha só. E aí criou. Não, mas aí depois ficou com bonitinho, né? Porque, não, faz então uma coisa boa, que vai vir três vezes mais bom pra você. Oh. Aí ficou uma coisa bonitinha no fundo depois. E aí veio... Mentira da porra. O Ju desiludido, né? Rasgando todas as carteirinhas. Aí a Ju tá o estereótipo da Wicca, né? Eu? Falando do negócio desse aí. Eu falei, não, tô explicando direitinho. É o Wicca com mais de 15 anos, né? Então fica assim. Pois é. Não fala assim. Eu tenho... Não fala assim das pessoas. Tem umas pessoas que chega até os 17. Verdade. Não. Tá bom, não, desculpa, gente. A gente se ofende mesmo. Hoje eu tava conversando com o brother, mas que é o Ica. Pra vocês. Eu gosto, eu pego bem com o Ica, acho mas legal. Eu... Tem uma pergunta. Existe. No microfone? No microfone. Existe na etiqueta masca? É uma coisa tipo assim. Ah, isso é muito merda pra eu ficar pedindo pro servidor? Não. Não. Então não existe trabalho merda demais. Não. Trabalho sujo. Mas tem coisa que não vale o esforço, né? Vou te falar, vou te falar. Vocês não. Depende da vertente mágica. Fala assim, ai, eu não vou. Vai, que absurdo. O que tem de mago de Facebook fazendo sigilo, servidor, pra trepar, é uma coisa assim absurda. É só isso, mas internet é for sigilo de trepar, filho. Não é mais for cats. Não é. É só pra isso. O que eu acho engraçado, porque assim... Mas eu acho assim, trepar é uma coisa... Todo mundo quer trepar. Eu não acho tão ruim assim, mas assim, eu quero um servidor pra abrir todos os sinais verdes toda vez que eu estiver voltando pra casa correndo. Que nem naquele filme da... O Futmecos tá aí pra isso. Da Whoopi Goldberg, que ela vai soprando. Sim. E vai ficando verdinho, tão bonitinho. Sobre o trepar, essa coisa toda. O Constantino, ele tem uma frase, alguma coisa assim, que é... Transar é a coisa mais fácil de você conseguir com magia, tá ligado? É uma coisa mais simples, assim. Não só com magia, não é uma coisa complexa. Transar não é difícil, não é complexo. A humanidade faz isso há séculos, inclusive é por isso que ela se mantém. Acabei de fazer uma magia foda aqui. Ah. Eu consegui bypassar a impressão digital da Lívia aqui no iPad. É mesmo? Com a minha. Olha isso, foi boa, hein? Parabéns. Vai ver, ela tá sem a pele dela no dedão. Assim. Pegou. Ela não, ela está sem o dedão e ele tá com o dedão dela no bolso. Né? Vamos conversar depois. Segue ali. Tem outra suposta vantagem do servidor. Ativação rápida. Depois que você já tem uma relação estabelecida só com o servidor, que ele já tá trabalhando contigo, você consegue acionar... Meio que por default o servidor funciona com o save point, porque você já gastou aquela energia com ele. Na hora que você está acionando ele, na verdade, você está direcionando para onde você quer que aquela energia que você já investiu de antemão vá. Do jeito que você está falando, eu estou lembrando do clipe. Do clipe? Ai, Lívia. Clipe. Aquele clipezinho bonitinho. Ai, caramba, assim. Do Windows. O assistente. O assistente. Ah, do Word. Legal. Do Zoinho. Legal, que depois você podia mudar, tinha uns bichinhos também. Tinha um carrinho também. Tinha um carrinho, tinha um cachorrinho. Tinha um cachorrinho. O navio do Zelda. Posso te ajudar. Aquela boca. Hey, cara. Listen. Hey, listen. Chama eu. A fadinha do Zelda. Então, esse é o servidor. Por que usar? Porque ele é mais simples. Ele tá sempre ativo, ele se mantém. E porque se você quer ser um mago razoavelmente competente, você vai passar por isso, né, cara? Tá lá no checklist, né? É no checklist. Tá lá no check, servidor. E como é que eu energizo um com sigilão? Então, aí a gente tem um outro problema. Que a gente já fez um minuto de silêncio pro mago que só sabe fazer sigilo, né? E usar o servidor de terceiros sem fazer os seus próprios. E, novamente, esses minutos de silêncio pra esse cara, né? Que só usa servidor de terceiro. Que só usa servidor de terceiro. Tem problema se usar servidor de terceiro? Não, se você sabe a procedência dele. Tem um aí que... Peraí, deixa eu emendar. Se você sabe a procedência dele, se você sabe que ele foi bem feito. Eu tenho um que eu até já falei pro Vinícius, eu não vou falar que eu defendo o uso dele, mas eu entendo mesmo por que ele usa, entendo por que ele é funcional e sei como ele foi feito. Então dá pra sacar que ele é uma parada coletiva. Não, não. Não? O Futmecos, ele provou pelo tempo também, né, cara? Foi uma cabala discordiana. Olha lá, trocadilho, hein? Futmecos, pra quem não sabe, ele é um servidor pra você ganhar tempo. Ou perder tempo. Ele é um gerenciador de tempo. E você tá jogando tudo naquele pool ali, né? Naquele pool, e ele gerencia, dando mais tempo pra um ou tirando tempo pro outro. E ele tem um nome que, pra mim, que penso em de forma estranha, sinestesicamente... Não, é sinestesicamente. Ele gruda na minha cabeça, se deixar eu fico falando que nem um mantra. Futmecos. O nome. Você fala em inglês Futmecos ou você fala Futmecos? Futmecos. Tanto faz. Cara... Atende. É. O negócio gruda na cabeça. Mas fala que você não... Eu tenho normalmente eu utilizo o Futmecos pra mim. Ele me dá pouco tempo, assim. Eu nunca ganhei, tipo, 5 horas com o Futmecos. Eu ganhei meia hora aqui, 30 minutos ali. Na verdade, você não ganha nem perde nenhum segundo, né? Você faz o seu tempo render mais ou menos. Sim. Tecnicamente é isso. É. Então, Futmecos é um conhecido. Ele é um conhecido. É, mas assim, e esses virais? Só mais uma do Futmecos. Eu acho que uma das coisas do Futmecos, além dele ter sido bem feito pela cabala discordiana que fez ele, ele foi muito usado por gente competente. Então, ele afirmou muito a ideia. Ele foi juntando a XP, ele foi fazendo as quests. Sim. E foi aprendendo direitinho que quem era o cara que dava quest também era bacana. Sim. Meio que foi programando foi algo bem. Assim. É, aí ele virou um... Mas qual que você tava falando, Keller, que você entende o que ele é? Então, tem um cara, eu esqueci o nome dele, mano. João. Eu esqueci o nome do cara, eu troquei ideia com ele esse tempo atrás. Que é o mano dos 40 servidores. Ah, Tommy Kelly. Tommy Kelly é um cara bem bacana, ele é um cara acessível, eu troquei ideia com ele já sobre os 40 servidores, quando começou a ficar famoso no Brasil. E eu faço uma parada que é, tipo assim, se eu gosto de testar esses servidores de terceiros várias vezes. Banimento antes, banimento depois. Às vezes só o banimento não resolve alguma coisa, tem que dar uma outra parada. Mas eu faço também uma leitura de tarô entrevistando a entidade. Isso é uma coisa bem bacana. Você faz uma entrevista de emprego com a entidade? Mais ou menos, com os 40 servidores. Os 40 servidores... Parece apropriado. É, não, é... se você vai mexer... Eles vêm de terno e gravata? Na verdade, isso não é o método que o Keller está inventando. O Crowley já fazia isso, né? Sempre que aparecia alguma entidade maluca numa visão dele, ele tirava um tarô para ver se batia com... Não, ele fazia uma verificação gemátrica do nome, para ver se fazia sentido com a visão que ele teve, sei lá, se desse um resultado de terra e a visão foi de ar. Aí tem coisa. E se não me engano, ele rodava um tarôzinho também. E até uma leitura que, se alguém quiser, eu passo depois, uma leiturinha já consistente que eu faço. E na do Tommy Kelly, quando eu joguei, deu que realmente era uma parada. Mas você fez para um ou para todos? Tem um sigilo que é o de todos. Que é o que amarra todos. É, né? O que é o que amarra todos. Uhum. Deu que ele tem as funções que ele está sendo colocado mesmo. Deu que ele não funciona por força própria só. Ele precisa ser ancorado em cada um também. Isso é uma coisa que eu achei muito curioso, essa coisa dele estar ancorado um pouco em cada um. E que a única coisa que ele pode vir a ter é algum ganho financeiro pro autor. Nada mais justo. Não, acho justo. Muito justo, tá bom. Tá ótimo, não tá vampirizando ninguém, não tá sacaneando ninguém. Não é um escroto. Eu tenho um problema particular com as imagens dele. São muito bonitas. São muito bonitas as imagens. Problema? Tem um problema particular. Por exemplo, okay. The Master, que tem, é o Tommy Kelly. Então eu não uso aquela carta. Ok. Ah, entendi. Você entendeu? Eu particularmente não vou. Mas aí é porque eu tenho uma outra forma de conversação com o Sagrado Anjo Guardião e não vou usar aquele símbolo. Mas eu entendo aquele símbolo, porque ele tem uma cruz de Cristo. Ele tem uma coroa de Cristo, uma coroa de espinhos. Também não sei se bate. Manja? E cada símbolo, ele é muito facilmente associado com você mesmo. Então, por exemplo, ele é genérico o suficiente pra bater com todo mundo, né? Pra você preencher com um pouco do seu. O The Carnal. Não é que nem um tarô de Marcella que tem um trilhão de símbolos. Que você tem que codificar aquilo pra você antes. Né? O The Carnal, que é muito usado, que é pra trepar tecnicamente, ele faz uma vagina. Faz uma vagina e umas perninhas pra baixo, você entendeu? Então ele faz um órgão genital feminino. Aí vai o outro. E ele tem as preferências do Tommy Kelly que você pega, sim, naquilo, né? Mas ele é muito funcional. E o que eu gosto dele é o conceito do Coliseu de Anon, né? Como era o nome? Arena de Anon. Arena de Anon do Spare. Spare. Que ele tinha uma caralhada de servidor feito por ele, porque o Spare era competente, e vários servidores feitos por ele, e que ele escolhia qual que ele ia usar. Né? Ele retirava. Entendi. Tinha um Yu-Gi-Oh, né, cara? Tinha lá o deck de tarô. É o Spare Card Captor, né? É Spare Card Captor. Abraço. Abraço pro Spare Card Captor. Então ele é funcional, ele é legal. Só que eu penso que o ideal é você criar essa parada. Você virar um mago competente, você criar essa parada, sacou? Tá, e o pessoal diz que é perigoso usar de terceiros. Que merdas podem acontecer com você usando... Você vai morrer? Servidor... Pode. Posso falar o que aconteceu comigo? Pode, vamos lá. Pessoalmente, por favor, sabendo dessa história. É isso aí. Tamo aqui pra isso. Ele tinha... Denúncia! Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não posso, entro em off. Eu alimentava aquilo porque eu queria X e eu comecei a perder mais ainda X do que ganhar o X. Então eu estava, por exemplo. Deixa eu pensar num exemplo bem. Suco de laranja. Eu queria suco de laranja. Eu queria muito suco de laranja, porque suco de laranja fazia eu viver muito feliz. E aí eu falei assim, nossa, então vamos lá, porque eu vou ter muito suco de laranja na vida. E eu comecei a achar, eu passava na frente dos bares e não entrava... Não tinha nem laranja. Não tinha nem laranja, só tinha uva. Entendi. Agora troca a laranja por crack. Aí você vai saber quem a gente tá falando. Aí, curiosamente, ela largou aquilo e foi morar numa região. Aí, quando eu que tem parei... Crack pra caraca. É verdade. Quando eu parei de procurar o suco de laranja, falei, não quero mais esta porra. De repente eu comecei a achar suco de laranja aí, em todo quanto é lugar. Aí entra o efeito da ânsia de resultado. Também. Eu ia perguntar, também, se não era porque você também estava... Também, mas tudo começou sem um resultado, sem uma ânsia para um resultado. Eu acho que o servidor tá mal feito também, viu? Não vou dizer que ele tá correto, que ele tá incorreto. Não, não, não, não, não. Mas então, tô contando uma coisa que aconteceu comigo. O que eu queria me foi mais tirado ainda. Não. O pessoal tem medo de, sei lá, vampirizar você. Pode, pode ter. Pode. Pode ter. Por que não? E só mais um detalhe pro do Tommy Kelly. Olha qual foi a lógica do cara. A lógica dele foi que ele fez os desenhos iniciais. Os desenhos iniciais. A primeira impressão que ele fez, que ele imprimiu em qualidade. Os 40. Ele colocou dentro de uma caixa de ferro. Soldou a caixa de ferro. E lá tinha também a descrição inicial dos 40. Tá fechada a caixa de ferro. Então qual é que é a ideia dele disso aqui? Fala, foda-se, esse aqui é o principal. Esse aqui é o base material inicial. Uhum. Então, nunca vai modificar, porque eu soldei aqui dentro, fechei na caixa de tá ferro. Tá lacrado. E tá lacrado o original. Legal. Não sabia dessa. Basicamente, então, olha que base boa sólida. Ideia, ele área, falou, boa vou ideia. Enterrar essa porra em algum lugar aí. Vou... A galera pode desvirtuar o quanto for. O original tá aqui. O original tá aqui. Então, tipo assim, é muito difícil de fugir daquilo. Nossa, eu gosto mais dele ainda agora. Eu achei do caralho. Eu tava com o pezinho lá atrás, mas eu achei legal. Eu achei do caralho a ideia. Tipo, eu não faço uso dos 40 servidores. Mas ali me deu ideias pra servidores meus. Inclusive, eu falei, caralho, isso aqui é da hora pra mim. Uhum. Isso aqui eu vou fazer um desse tipo pra mim. Um desse aqui pra mim. Se você está sem criatividade... É, pega os 40 e faz o seu, você entendeu? Faz a sua ilustração. Uhum. Mas eu achei do caralho. Ou, por exemplo, mesma coisa quem usa Sakura Card Captor carta Sakura como servidor, que dá pra usar também, não tem problema. O mangá tá lançado, você entendeu? Uhum. Não vai... Não tem como... É, não vai alterar aquilo, saca? Aquela identidade inicial ali da função das cartas. Já tá lançado, o mundo inteiro conhece, então tá afirmado. Essa é a teoria por trás de um servidor bem feito, né? Porque tem gente que fala, não, existem os... Tem um nome, cara, o cara que cuida do servidor. A galera dá um título, às vezes, pro... A galera gosta de um título, né? É. Puta que pariu. É, os... Tem um título de quem cuida do templo também, como é que é o nome do cara? Tem gente, você sabe que... É, não, mas você sabe que tem gente que prefere ter um cargo com nome melhor do que ganhar mais, né? Socuna, mano. As ideias de giri que esses caras têm. É que eu tava falando isso, paulista tem essa mania. Paulista vai se chamar de patrão. Se paulista... Ô, patrão. Ô, meu consagrado. Meu consagrado. Desce mais uma, meu consagrado. Mais uma, consagrado. É uns títulos, assim, eu acho muito bom. E nego chama você de patrão e você acha que ele tá te elogiando. Cara, quando chama de patrão, o vendedor, ele tá te sacaneando na cara dura. Ele tá mandando, patrão, vem cá, patrão, vem cá. E o cara, a gente chama os patrão de patrão, a gente não tá sacaneando, a gente ama vocês. É tipo meu anjo. Vem cá, meu anjo. Minha flor. Eu não lembro mais o que eu tava falando. Corintiano. É, por amostragem é mais fácil acertar, né? Sim. Ah, então vamos lá. Vamos entrar então no Pop Magic. Eu posso transformar qualquer personagem de qualquer história em um servidor? Sim. Então, desculpa, eu tô pensando aí, essa pergunta pra mim vai puxar uma outra coisa. Tá. Qual é o benefício de você usar uma coisa que é extremamente conhecida, seja um servidor público... Tá. Não seria... As outras pessoas estão ajudando a alimentar ele... E fica mais forte. Ficar mais forte. Também, mas não é só isso. Porque se for partir desse princípio também... A não ser que seja uma coisa muito pura. Como, por exemplo, o Superman é virtuoso e ajuda. Uhum. Aí, quando o Superman quebrou o pescoço do Zod, o nego ficou maluco. O nego surtou no planeta inteiro. Batman dando tiro? Batman dando tiro? Ai, como assim? Enfiando o dedo no cu e gritando pra caralho. Do quanto é lado. O controle. Infelizmente, se você parar pra ver, já tá desvirtuado. Essa marca vai ficar na figura dos dois forever and ever. Não vai recuperar perfeitamente. Nunca vai voltar a ser aquilo. É um trinco que ficou. Ah, mas aí vamos lá. Mas aí o problema... Entra no problema da indústria dos quadrinhos americanos. Não, sim, não tô dizendo que não é. Que é só um personagem que dura 60 anos, teve centenas de autores com visões completamente diferentes. Capitão América, Hydra. Isso daí é o sigilo coletivo. O uso, você entendeu? É nesse o sentido de que é o grupo que define a qualidade do bagulho. Sim. Você entendeu agora? É isso aí. Não necessariamente o grande uso público não, dele vai fazer ele bom. Não, não. Pode ser tipo um banheiro público. Vai fazer ele forte. É. Puta. Você tá bem mesmo, viu, cara? Vai fazer ele forte? Um banheiro público no Brasil ou na Suécia? Qual é... Na Suécia é meio acho que eu acho que o banheiro da Sé, ele vê mais gente do que todos os banheiros públicos da Suécia juntos. É. Então tá. Esse negócio de banheiro público é mais limpo no país desenvolvido. O pinto é sempre mesmo. Mas é isso mesmo que você tava falando. É, por que usar essas figuras? Eu acho que por que da galera usar essas figuras? Principalmente a falta de imaginação. É mais fácil eu pegar isso que já tá pronto. Não dá trabalho, né? Eu imagino que seja isso. Cara... Não, eu acho que a pessoa não se sente confiante muitas vezes. Ah, vou fazer um servidor e vai que essa porra vira contra mim e tal. Aí a pessoa vai no que ela acha que é confiável E, né? Cara, só vira contra você se você colocar isso explicitamente que é pra virar contra você, ou que você vai dar inteligência pra ele. Então aí, vai virar. Contrato. Contrato. Os meus servidores, como eu falei, tem uma ficha de RPG. O nosso apoiador Pedro. Oh, o Pedro, ele tá jogando dinheiro nesta tela. O Pedro, tela. Ele recebeu hoje. Pedro. Eu quero mandar um beijo pro chefe do Pedro. Aí se foi ele mesmo. Aí dois beijos pro Pedro. Dois beijos pro Pedro. O Pedro tá aquele gif assim. E um ósculo profano, né? Ó, o Pedro fez uma pergunta aqui. Exatamente, ele está falando disso. Não, né? Não uma pergunta, ele fez uma observação muito boa. Que os servidores precisam de contrato e de uma forma de encerrá-lo. Então. Você precisa ir no cartório mágico e. vou falar mágico. Aqui essa porra, hein? Vai lá. É porque é o seguinte: se você não faz um contrato, depois vem um servidor querendo te. Processar? Processar por danos astrais, né? Denúncia. Oh, isso é aqui tem denúncia. Vinícius vai fazer uma denúncia, trazer uma informação. Isso. Cara, olha só, hoje em dia um monte de gente fala que tem que ter contrato com o servidor. Eu discordo pra caralho. Eu acho que o contrato pode ser feito. Tem que ter contrato? Não tem que ter porra nenhuma. Se você tá com medo, tem, cara. Tudo bem, mas não faça que isso seja uma regra. Não é regra. Porque assim, o servidor não pode votar contra mim. Cara, isso pra mim parte do princípio. Qualquer servidor que eu faço não pode se virar contra com mim. Certeza. Se ele se virar, ele acaba na hora. Racha o bichinho. O Pedro tá um fireman. Olha lá a importância de ser alfabetizado. o Vinícius falou uma coisa legal mesmo. Porque pra ele já parte do princípio que é ele que é o senhor do servidor. Eu não preciso nem falar que você tem que me servir. Você tem que não me fuder. Você não pode fuder meus parentes e meus amigos. Isso é pressuposto. Eu gosto disso. O cara que tem que colocar isso... É a mesma coisa que, assim, merda. Imagina que eu vou fazer um contrato de trabalho com uma pessoa e eu falo que ela não pode ir pelada e com metralhadora nas costas. É óbvio, caralho. Então o servidor não negocia com o patrão, é isso? Cara, se o patrão for eu, a negociação vai ser no estilo liberal. Eita. Não, o servidor tem liberdade de negociar comigo. Quer dizer que eu vou ouvir. A liberdade de negociar tá dada. É. A minha liberdade pra negar. Não, mas como é que eu acabo com o servidor? Acabou a brincadeira. Depende. Tem gente que diz que você. Caga em cima, pega um papel e caga em cima. Tem gente que fala que. O pessoal que é fã do contrato coloca essa parada, né? Coloca uma cláusula de encerramento. Tem gente que diz que deixar o servidor sem um momento de fim dele é cruel. Porque ele fica sem uma coisa função. Que vai definhando. A partir do momento que ele cumpriu já o papel dele, ele fica lá na vida tipo... E agora? Tem um sofá? Não tem um sofá? Não tem um MTV pra ver? Gente, a inteligência não é tão assim, não. Não tem inteligência. Coitado. Ele não tem inteligência pra Olha isso. Olha só, uma forma simples de matar o servidor é parar de botar energia nele. Acabou. Uma hora acaba. Mas aí ele fica definhando. É. Cotadico. Mas ele não tem inteligência, não tem... Mas ele não vai sofrer. A associação dos direitos do servidor não... É que eu prefiro que já... Imagina que... Vou te explicar esse definhar. Esse definhar não é que ele vai ficar... Seco. Meu tamanho. Seco. Não, não é isso. Ele vai diminuindo. Uma hora diminui. Chega uma hora que você nem lembra dele. Na hora que você não lembra dele... É o teu Game Boy com a pilha acabando. Você pode fazer a coisa descendo. É o Ultraman fazendo... Lembra do Ultraman fazendo sinal? É um robô, né? Uma máquina. Então deixa quieto. Sim, eu sei. Exatamente. Sim. Obrigado, Andrei. Otacretos. E eu esqueci de novo que eu falo. Ele está definhando, ele não vai ficando magrinho. Mas tem duas outras formas que eu vejo de você encerrar o servidor. Uma é de boas e outra é não de boas. Na fúria. Assim, imagina que você fez o servidor para ele cumprir um objetivo X e ele cumpriu o objetivo X. Como? E você não vai precisar mais daquele. Você pode, muito bem, por uma questão de agradecimento e dignidade, encerrar ele bonitinho. Agradece... Como é que é o nome? Encerra, fala, você tá liberado, um abraço. Precisamos conversar. Não, a caixa do... Então, eu gosto... A caixa do Rick Morty. It's me! Ah, nobody. Sim, tem um dos terceiros. Look at me! Um dos episódios da primeira temporada. Mr. Mijos Pliques lá, look at me. Tipo, eles têm uma. É uma caixa que você aperta o botão porque você quer resolver alguma coisa na tua vida. E aquela. Aí nasce um bichinho e fala: olha, eu vou te ajudar a fazer. Aí o cara aperta pra aprender golfe. Aí, tipo, fica o bichinho te ajudando a. Ah, você faz desse jeito, você pega. Só que aí a ideia desse episódio é tão burro e tão ruim que os bichos. Por que eles querem resolver o problema? Porque quando eles resolvem o problema, eles somem. O objetivo da vida deles é sumir. Uhum. Eles não querem ficar ali. Não é como se doesse ficar ali, não. Mas, tipo, eles têm um objetivo. Não aprende a porra nenhuma. É, ele não quer ficar ali. Ele, tipo, ele quer. Às vezes você pode fazer isso. O servidor pra acabar, tipo assim, não. O objetivo dele normalmente é isso. Esse. O seu objetivo é, sei lá, achar uma casa pra mim morar. Aí ele achou a casa? Achou. Tchau. É isso. Entendeu? Aí, valeu, Champs! Aí no episódio. No episódio é foda, viu? Porque ele começa a ficar desesperado e até aperta o botão pra pedir ajuda pra outro. Ele próprio pede pra outro. Faz um servidor. Aí no final são 40 desses bichos. Os 40 servidores. E eles estão, tipo, loucaço. O cara chega a pegar uma arma e não consegue se matar. Ele. I wanna die! Ah, então. É que assim, eu penso pra mim. Eu quero morrer aos poucos ou eu quero um mercy kill? Então você foi legal. Então eu penso sempre como eu gostaria de morrer. Eu gostaria de morrer com um mercy kill. Uhum. Então eu sempre que trabalho com o servidor falo, olha, a partir desse momento aqui, muito obrigada. Eu gosto dessa coisa meio mágoa, assim, agora vai, meu filho, para o mundo. Abre a janela e volta. Não solta. Aí, cai assim, aí vem um gavião, vem um falcão e pega a barata e some. E tem um jeito maligno, né? Por favor, jeito maligno. Não quer falar? Não pode ser. Não, é aquela parada. O que isso? Tá... Olha a denúncia. Aqui tem denúncia. Olha só, você chamou o servidor pra fazer suco de laranja? Sumir as laranjas? Cara, eu, pra mim, acaba com essa porra. E é ritual bonito. É plantar, pegando fogo. Isso, aí você escrotiza. Aí você bota pra fora aquele sadismo que você não bota pra fora no mundo real. Tortura o servidor e fala, você não fez o teu trabalho. Destrói base material, mija em cima. Como é na... Em terra. Na Goetia, né? Se o demônio não tá fazendo as coisas... Não tem mijo na Goetia. Não, se ele não tá te servindo, você tira aquela espada ritual que ninguém tem. Isso. Você pega o símbolo e você acerta. Bota pra tacar fogo, prende no vaso de cobre. Estão perguntando pra mim se isso é culpa cristã. Não, eu quero tratar os outros como eu quero que me tratem. Só isso. Isso é o superpoder. Você não ter culpa cristã quer dizer que você vai escravizar os outros e destruir o mundo. Exato, não é isso. Né, cara? Eu acho que isso é. Mas pode se quiser. Mas eu acho que se você pensa assim, você é um dos caras que mais precisam de culpa cristã. Sim, precisa, cara. Vai pra igreja. Eu acho que os cristãos estavam certinho. Foi a Kel. A cristã vai te fazer bem, né? Kel, isso vai pra igreja. É o superpoder da vida real. Se chama bom senso. E. Perfeito. Não, só. Pessoa gosta de ser. Ah, chega no lugar, é bem educado, o outro vai ser bem educado. Às vezes não, mas enfim, melhor. Olha aí, ó. Tendo base material e você querendo acabar de boa, você. Mais fácil. Você, sei lá, joga no mar, né? Faz uma coisa simpática. Se você quiser não acabar de boa, aí você taca fogo, você quebra com martelo. Sabe o que eu acho bonitinho quando você tem base material? É plantar. Acho bonitinho, porque você mata, planta embaixo de uma árvore, bota. Fala pra virar outra coisa, eu né? Eu, por exemplo, eu sempre. Quando eu morrer, eu quero que plantem uma mangueira em cima de mim. Uma mangueira? Por que uma mangueira? Porque, assim. Especificamente. Uma árvore super grande, dá frutos, e todo mundo, quando for lá chupar a manga, pensa assim, nossa, como a Lívia tá gostosa esse ano. Ou aquela planta do maluco lá que ficou bravo, que o Dória falou que o Dória mandou cortar a árvore da casa dele. Vocês viram essa notícia? Uhum. O cara ficou muito puto que cortou a árvore de estimação e ele pegou aquela planta de pau-ferro. Que você precisa de uns 50 machados pra quebrar quando tá adulto, não corta. E plantou na cidade toda. Cara, eu vi essa história como se fosse na Califórnia. É. O que me faz pensar que talvez nenhuma das duas é de verdade. É, agora pode ser. Pode ter sido na Califórnia. Eu acho que eu estou em São Paulo. Pode ter sido na Califórnia, eu estou em São Paulo. É, ele plantou sequoias. É, eu quero essa Redwood. Outra coisa aqui do... Não pega no clima daqui. Eu tentei fazer germinar na geladeira. Então foi lá mesmo. O lance do... Deixa eu contar, então, pra pessoa não achar que eu tô com a culpa cristã. Aliás, eu lido com culpa cristã o dia inteiro, gente. Não é assim, que tipo, ai, virei magista, fez assim, plim. Uau! Tipo, você atinge um grau que você nunca mais tem culpa cristã. Não, é todo dia. Isso é uma das lutas mais foda. Uma das coisas mais foda de falar. Mas, por exemplo, uma vez também, Fui o servidor bonitinho. Tudo, ele tinha tudo que ele precisava. Ele não fez. Morte. E morreu embaixo da bosta das gatas. Olha, risada da bruxa. Olha aí. Nossa, muito. Eu deixei, coitada das gatinhas, eu deixei aquele banheiro dela sujo e ele lá embaixo muito tempo. Morreu mal? Morreu mal, morreu fedido. No mínimo. Rapaz, aqui era tudo morrer amigo de vocês. Deixa eu falar uma coisa. Na bosta das gatas. Quando tem uma possibilidade de eu voltar a usar o servidor, mas eu não tenho um uso imediato pra ele, eu não mato. Eu deixo lá. Assim. Mas na nota, no diário mágico. Eu deixo lá, nota, é. No livro de espírito seu. Aí chegou o cultista médio. Eu te tava uns 2 anos sem mexer. Isso me lembrou mais uma coisa, tá, Vinícius. O do uísque. É? Ele tava lá sentadinho na cadeirinha. De boa, né? Você atribuiu alguma coisa a ele pra ele ficar fazendo durante esse tempo? Não. Ou ele podia escolher que ele podia ficar fazendo? Não, desde que ele não me foda, tá nem livre. Tá. Nem deve ter. Mas eu acho que ele nem tem energia pra ficar fazendo nada. Entendi, ele ficou lá, sentado na cadeirinha. Nem isso. Percebe que passou tempo, tá ligado? Esse é um servidor que tem um nívelzinho de independência um pouco melhor. Porque a natureza da função pedido, dele, né? era bem abrangente. Uhum. Até pra dar uma soma aqui, uma soma legal, além do livro... Do livro de sombras, né? Do diário mágico que todo mago tem que ter. Se você aprendeu bem o servidor, se você tá legal com invocação, faça um livro dos espíritos também pra você, tá ligado? Colocando assim, toda lá, o que você trabalha, com tal que. Bestiário do D&D? Tal qual o Kardec. Bestiário do D&D. Faz um bestiário do D&D. O que vocês acham daquele papo de que a pessoa tem que trabalhar no máximo com 4 servidores? Eu acho balela, mas eu entendo por quê. Eu entendo a razão. Isso é uma coisa que eu acho que vem lá do Levi e tal. É antigo, não é novidade. Eu entendo, talvez não concorde com este número, mas eu entendo por que não trabalhar com vários de uma vez. Eu entendo por causa porque, principalmente no período do Levi, ele se alimentava de você. Uhum, mais isso. Do que de coisa externa. E aí você tá fudido, né, mano? Uhum. Tá só a fiapo da manga. E outra, né? Você começa a trabalhar com um monte de coisa, você não lembra. Você nem se liga quando as coisas dão certo. E você esquece de pagar a promessa. Cara, ficar devendo promessa pra santo, pra entidade. É melhor não. Porra. Já tem aquele Porta dos Fundos lá de São Longuinho, né? Não, acho que é um Porta dos Fundos de São Longuinho que se você não pula, vem um cara contratado pela entidade pra te apagar. Ai, que horror. Você acha o bagulho e não dá 3 pulinhos? Caraca, né? Que legal. Vou assistir. Vem, tipo, São Longuinho, né? Matador de aluguel. Isso é real, cara. Isso do que você falou, que é devendo pra entidade, é mancada mesmo. É mancada. Porque às vezes rola sonho que você tá devendo aquilo, às vezes quando você perde aquilo que você conseguiu só no quesito extremo. O problema é não anotar o que a entidade pediu, né, Kelly? Então, eu lembrei. Na verdade, não lembrei. Eu sonhei e tava reclamando e tava lá. Tem um certo livro que a gente vai lançar em breve. Que conta uma história curiosa sobre isso. Pode compartilhar? Pode, vou falar. É de um cara que... Não aconteceu isso com o autor. Ele, inclusive, dá o nome da pessoa, que eu não vou lembrar agora. Cusão esse autor, dando nome? Não, tá tranquilo. E ele fez uma evocação goética pra conseguir um emprego específico que ele queria e tal. E ele prometeu que se ele conseguisse, ele ia fazer todo mês um sacrifício de sangue pro demônio lá. Por quanto tempo? Não especificou. Puta que pariu. Ai, ai, ai. Aí ele conseguiu um emprego. Mas como muitas coisas que vêm da Goécia, o emprego veio com o seu... Seu brinde, né? Com seu brinde, que é... O negócio era muito mais escroto do que o cara imaginava. E o cara tava lá trabalhando igual um maluco, chegava em casa cansadaço todo dia, esqueceu de fazer os pagamentos. Esqueceu um mês, esqueceu no segundo mês. Não pagou os boletos. Quando deu o terceiro mês, que é mais ou menos aquele dia fatídico que cortam sua luz, né? Ele falou que ia fazer um sacrifício de sangue. Esse cara foi bater no hospital com uma úlcera... Absurdo. Fudida e sangramento, hemorragia interna. Pronto, pago. Tá pago. Interwebs. Lá vai. Adoro. É burra essa interweb pra caralho, né? Tudo bem. É alfabetizada a pessoa? Não é uma pessoa em si, é interwebs. Interwebs. A tupa interwebs. É pior, posso mexer aqui? Vai fazer um barulhinho? A questão é a seguinte, tá dizendo que você pode fazer uma criação acidental e involuntária. Ah, tá, vamos lá. Homer Simpson na magia. E que isso pode ocorrer muito quando você usa uma tábua Ouija. Não é nem a tábua Ouija, eu vou dar outro. Que a galera fala muito de criação, ou invocação, ou atrair sem querer. A famosa sucubo. Isso, garotão. Ah, quase. Então, ó, teve um comentário aqui, já que você vai falar disso. Que coisa? Que teve eu acho que foi o Lucas. Me perdoa se foi outra pessoa, tá? Que falou assim, Ah, eu já fiquei sabendo que tem gente que transa até com tupa. Cara, tem uma se história. Curtir, pode com lã. Se o Lady Ultra. Sem consentimento? Tendo consentimento, tá valendo. Lady Ultra, né? Caralho, então, íncubos e súcubos é o. Tem uma história bizarra. Os Michê do astral. Eu não vou lembrar de quem que é, tá? Essa história. Mas eu devo ter ouvido em algum fórum, alguma parada dessa. Que o cara, ele dormia e ele sonhava que ele passava um tempão num reino com uma sucubo. E ele passava, tipo, dias no sonho com a sucubo. E ele voltava. Gostoso. Não, ele era o rei do reino. A sucubo tratava ele como um rei, transava com ele, 50% na cara. Dias só metendo. Coisa maravilhosa. E aí ele voltava. Não tô vendo prejuízo nenhum aí, né? Aí ele voltava, cansadaço, e aos poucos ele começou a perder gosto de viver no mundo aqui, porque o mundo da sucubo era mais legal. Muito mais legal. É igual aqueles doidos que ficam dentro do porão lá no Inception. Exato. Viu Pantera Negra, quero viver em Wakanda. Exato. Não, eu saí depressivo assim no Avatar. Depressão após Avatar. É, Avatar foi foda, mano. Avatar foi foda. Acho que foi a única. Nossa, eu também não me emocionei com o Avatar. Eu achei muito louco o Avatar, cara. Eu queria assistir de novo, mas o legal era o 3D, então foda-se, eu não vou ver em casa em 3D. É um Pocahontas com os Smurfs, né? Então foda-se. Por isso que foda-se. Esses Smurfs um pouquinho mais crescidos. Standard Smurfs. Nossa, eu lembrei de uma coisa. Ele transando com os animais? Não, eu lembrei de uma vez. Como é que eles faziam sexo? Ah, sim. USB, sim, né? É isso mesmo. Como é que eles andavam os animais? É USB. Conexão USB. É. Era uma zoofilia nervosa naquela floresta lá. E a sucubo. A sucubo é uma forma, né? Que a galera fala que se você não tomar cuidado, né? O moleque punheteiro. E eu vou dar uma vírgula aqui de sucubo também. Pra falar. Porque eu trabalho com adolescentes, então. Né, há sucubos e íncubos pra todo lugar, assim. Você tá direto. E é aquela energia ali acumulada. E eu tenho uma visão particular muito disso. Muito hormônio, cara. Né? Não sei vocês se já tiveram alguma experiência. Eu já vi uma sucubo, já tive uma experiência de ver, uma coisa assustadora. Opa! Assustadora na época, na transição da adolescência pra fase adulta ali, tá ligado? E foi uma coisa meio bizarra. Que tipo, era. Eu tava no banho, não era nem banheta, eu só tava no banho. Não ia nem tocar uma banheta, olha só. E a porta parecia que tava aberta, mas ela tava fechada. Sabe aquela coisa que você vê com o olho da mente? E tipo, do canto, olhinho assim, olhando pra você. Tinha o cabelo preto meio caído, só que várias partes do corpo eram apêndices de órgãos genitais, teta, buceta, tudo empilhado assim. Coladinho assim. Tudo em cima, um monte jogado assim. E aí, o cara. Que coisa mais com a. Tô pensando em Shub Niggurath. Era uma coisa bem assim. Era uma coisa bem aquele, assim. Só faltou uns chifres e uns pés de cabra. É. O cara que faz um mangá muito louco. No microfone. Junji Ito. Foi me pareceu bem Junji Ito. De um Junji Ito mesmo, assim. E faz sentido. E faz sentido você parar pra pensar, porque o que dá força pra sucubo e pro íncubo é o órgão genital, é essas figuras. Então ele deve ser um acumulado disso mesmo. Depois eu ouvi narrativas que falava dele como evita. Um... 21 dias sem banheta. É, 21 dias de abstinência sexual. Ah, é? Morre, caralho, morre tô de fudido. Fome. Morre de fome. Mas assim, isso tá mais forte em pessoas específicas, não é todo mundo que tem e tal. Ou se você é mago, você toca a punheta, só saber pra onde você tá jogando energia. Assim, é, exato, não. Né? É só você não deixar. É aquela história criança. Que o próprio Crowley falava, né? Que não existe ato sexual que não crie um filho. Esse filho pode ser aquela sua intenção, pode ser uma criança física, ou se você não direcionar a sua energia pra nada, ela vai pra algum lugar. Posso trazer um comentário da Interwebs também? Por favor, Interwebs é tudo bom. Interwebs, que fala assim, li num fórum de capirotagem. A pessoa foi lá e perguntou o seguinte, quando eu tô lá na banheta, qual era o outro nome que a gente tinha dado, que era engraçado também? Masturbanho. Masturbanho. Ah, isso é boa. Quando eu tô lá no masturbanho, e aí na hora eu... direcionei aquilo, lembrei daquele magista, meu crush. Vocês sabem de aí você deu um carro pra Sasha Grey. Então, aí estava escrito assim, esta pessoa pode aproveitar esta energia que eu mandei pra ela ou ela nunca irá saber? Acho que se ela for sensível o suficiente. Se ela for sensível o suficiente, eu acho que rola. E isso explica muita gentezinha popular de escola, inclusive, tá bom? Você parar pra ver. Explica o quê, perdão? Muito menininha popular, menininho popular de escola também. Outra coisa, ó. Um truque básico da magia também é conseguir sexo e glamour. Todo mago, no momento, aprende a aplicar glamour sobre si mesmo. Uma coisa bem simples. Que é pra você utilizar pra chamar um pouco mais de atenção. Glamour. Isso é bem simples pra qualquer coisa. Quando você cria uma persona mágica, por exemplo, nada mais é do que um você melhorado imbuído de glamour. Porque assim você tem mais confiança, você tem mais uma parte de coisa. É bem simples. Você com o cabelo do lado, você de preto. Pense no Patolino. É, o Patolino é isso, exatamente. Ele tá normalzão, ele imbui de glamour, ele vira... O mago! Pra Remarcável. Então é bem simples. E aí o que está acontecendo é que às vezes está imbuindo de glamour um outro. Né? Se você tem um, for um pouco mais sensível, você está imbuindo um outro de glamour para isso. E uma coisa de comportamento de sucubo também que eu percebi. Que isso explica muito o cara que está fazendo o Kylo Ren agora, que de repente ele ficou bonito, né? Sim, aí, ó. Pode ser. Aspas voadoras. Tá aquele peitoral. Ele não ficou bonito, as pessoas ficaram mais loucas. É só isso que aconteceu. Pode ser também. Olha só que louco. Isso que eu tô falando tudo é teoria, né, gente? Porque não tem livro, não vai, vou entrevistar o sucubo. Se é isso. Tem gente que entrevista. Entrevista com o sucubo. Isso é uma observação. A senhora podia perder 5 minutinhos, hein? E dá um filme pornô foda, né? Entrevista. Caraca, com o sucubo. Hein? O cara tentando entrevistar o sucubo seduzindo, né? Botando as 30 tetas na cara. É, que com mulheres que... Não, é íncubos, né? Que é o sucubo feminina, né? Sucubo pra mulheres. O íncubo é pra mulher e o sucubo é pro sim, homem, né? Sim. Íncubo, eles fazem a menina... O Peter Carroll fala um negócio curioso, né? Que fala que a maioria das entidades é homem e algumas se disfarçam. Exato. É, isso foi foda. É isso tipo foda. Jogador de... É, isso da, que das interwebs. E aí não, que eu levanto. Olha que louco. Olha que louco. Eu não tô, não. Porque eu penso que quando tá numa menina, parece que ele faz a menina chamar mais atenção, provavelmente pra ter mais cara, pra bater. Pra bater uma. Pra dar energia. E quando ela tá no cara, ela afasta a mulher. Que é pra manter o desejo. Então, às vezes, tem aquele cara que ele... Você percebe que ele é mais sensível, mais sensitivo, mais uma coisa mais assim. Só que mina não consegue chegar perto dele e achar ele escrotaço. Eu já falo, olha, sucubo tá morando aí dentro faz tempo. Então, você tá querendo dizer que... A friend zone é culpa de uma sucuba. Pode ser. Eu acho que nem, às vezes nem friend consegue ser das criaturas, assim, sabe? Então, olha aí. Isso, comportamento, denúncia do comportamento de sucuba aqui. Sucuba, como elas vivem? O que elas comem? Põe um pouquinho pra mim. O que elas comem? O que elas comem, a gente sabe. Eu tô voltando a tomar refri por causa de vocês, cara. Seus filhos de uma puta. Ninguém tá te obrigando a nada, filha da mãe. E é isso sobre a sucubo, que é esse tipo de criatura, né? Que meio que vampiriza. Estão dizendo pra você jogar tarô pra sucubos. Ah, não precisa, né, cara? Fazer aquela entrevista. A entrevista com a sucubo. E todo mundo pode vir a criar, sim. Então, às vezes, períodos longos de abstinência sexual é interessante. Principalmente se você ficou uns 5, 6 dias e tu tá maluco pra tocar outra, tá ligado? Se tu ficou 5, 6 dias e não tá conseguindo. Segura, mas... É igual o Alcoólicos Anônimos. É, olha que louco. E aí temos um problema. Temos um problema. Isso vale pra outras coisas também, né? Como fazer um servidor? Eu preciso... Eu vou fazer, eu vou pegar dos outros mesmo. Instalar o Linux. Olha o Kleber aí. Depois, então, aí depois, vocês ficam falando, ai, porque a Juliana fica pistola, que não faz o pop de gila, ela quer que desenha. Eu vou ficar pistola de novo, faz o servidor. Gente, vocês já ouviram a história do cavalo de Troia? Era um cavalo, foi entregue pra Troia. De Troia. E dentro tinha mais coisa do que só um cavalo. Eu gosto da história do coelho de Troia do Monty Python. Melhor. Você tem um Monty Python, a chance de ficar melhor é muito o grande. Vai melhor. Eles fizeram um coelho de Troia e esqueceram de entrar dentro. Porque, cara, você pega o servidor dos outros, você não sabe o que tem dentro, cara. Você não sabe qual é a ideia que o cara fez, você não sabe se o cara solidificou bem aquilo. É. Olha só, pra começo de conversa, você não sabe se aquela porra vai funcionar. Sim, sim. Não pense na pior coisa que vai acontecer. Aí depois pode não, simplesmente funciona, não funcionar. Aí você fica lá, sabia que depois não funcionava. Aliás, o standard mesmo da parada é não funcionar. Se você tiver muita sorte, vai funcionar errado. É muito comum isso acontecer mesmo. Não funcionar ou funcionar errado. Tipo, metade do serviço, contrário serviço. Esse é, cara, o magicando, eu acho que esse momento é o resumo do magicando. Eu inicio um assunto e você simplesmente foda-se e você começa a falar de outra parada. Agora a gente vai entrar nele. Então. A cara do André, André pistola. Como é que faço a porra do servidor, caralho? Vamos lá. Quer um método Peter Carroll? Que ele é bem legal. Vamos começar por ele. Peter Carroll na página 29, que é do lado da página 28, que eu acho que é aquele. É, 39? Não, faz sentido. 39, então não faz sentido. 39. É, página 39 mesmo. Peter Carroll, ele propõe como você faz pra fazer um servidor. Simples. Você pega símbolos diversos. Você quer mais falar? Quer que tá explicando? Não, não sei. Quer que eu leia? Eu leio. Vai lá, Ju. Eu acho tão bonitinho aqui, tão completinho. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Eu vou continuar. Palavra da salvação, novamente. Daquele onde eu parei. Então vou pegar o ganchinho lá. Em todos os casos, estabelecer uma relação com o espírito segue um processo similar de evocação. primeiramente, os atributos da entidade, seu tipo, atuação, nome, aparência e características devem ser postos na mente ou se fazerem conhecidos para a mente. Ou seja, não faça tudo à moda caralho. Antes de você fazer o servidor, você tem que saber o que você está criando. Selecionado, escolha. E aí está o primeiro problema. Faz a ficha do RPG do personagem. Faz do personagem, cacete. E aí está o primeiro problema de você usar servidores de terceiros. Você não faz ideia de nada disso. No fim das contas, você só sabe um nome, uma imagem e uma forma de ativação. É, e olha lá. Uhum. E uma suposta forma do que acontece, né? É. Um suposto resultado que deveria acontecer. Sim, sim. E o Peter Carroll dá um exemplo bem legal, que ele quer fazer um sigilo aqui. Ele faz um sigilinho. Não está escrito para que é. Mas você tem alguns símbolos, né? E acho até... que ele fala assim. Então, deixa a Ju continuar lendo, né? Desenho ou escrita automáticos nos quais se permite que uma caneta mova-se sobre a inspiração sobre uma superfície podem ajudar a desvendar a natureza de um ser descoberto por clarividência. No caso de ser um criado, o seguinte procedimento é usado. O magista reúne os ingredientes de um sigilo composto a partir dos atributos desejados para o ser. Por exemplo, para criar um elemental que auxilie com divinações, os símbolos apropriados podem ser escolhidos e transformados em um sigilo, tal como mostrado na figura 4. Aí na figura 4 ele tem alguns símbolos, né? Vou pôr aqui para a galera da mesa dar uma olhada. Tem um olho representando a visão, uhum, atenção e percepção. O símbolo de Saturno mostrando a materialidade, o limite, né? A água, o sentimento, emocional e intuição. Dois tracinhos que eu não sei para que servem, então eu coloquei sei lá. Deve ter um significado profundo para alguém, para mim, foda-se. Embaixo, Urano. Sei lá, eu amei. É porque amei. Eu não sei pra que serve. É, sei lá. Isso deve ser do Ixing, cara. É, deve ser alguma porra dessa. Não sei, eu coloquei sei lá. E por último, Urano, que é a conexão com o divino, e o além e a realidade. Ele somou isso tudo, como se fizesse um sigilo mesmo. E ele fez o símbolo. É um sigilo, né? Que vai energizar o servidor. Uhum. Que ele vai ser contínuo. Ah, agora eu entendi. O servidor. Exato. Entendi. E eu... Porra, agora você entendeu, André? Agora, tá vendo? Eu sou burro às vezes também, né? Ah. Demora de semana. O André se apega nos assuntos paralelos, não no assunto principal. Aí fica só pistola. E aqui a gente tem o servidor elemental, que foi uma proposta que eu fiz, né? Pra aprender conteúdos novos. Que eu usei bastante isso na universidade, na Universidade de Filosofia. E na pós-graduação, às vezes, eu dou uma olhada quando eu vejo que eu tô muito desfocado, né? Que eu só coloquei um símbolo de Mercúrio, velocidade, informação e tal, o símbolo de Júpiter para conhecimento e ar para... E o símbolo do ar para... Ficou muito bonito. É, conhecimento intelectual e linguagem. É bem simples. Para os telespectadores. É um sigilo bem simples. Tá lá na página do... É, não mostra nada, não. Tem que entrar lá na página. Entra lá. Que vai estar o link do... Tem que dar page view. Eu queria mostrar, mas a luz não permite. No... Page view. Vai lá dar page view para nós. Ah, abriu, droga. E aí... mas quem tá ouvindo vai dar page view. Mas não é o único modo, viu? Esse é o modo do pet. Meu amigo pet. Que é basicamente você constrói uma função pra ele, você dota a ele símbolos que você, na sua visão, sejam as características, constrói um sigilo e passa a energizar aquilo. O Peter Carroll foi muito inteligente aqui, porque ele expôs como ele fez, mas ele não deu nome. Então você não tá usando o servidor dele. É. Se você souber o símbolo... Você sabe mais ou menos qual é do servidor dele. É. Você não sabe nem se ele usa essa porra desse servidor na real, ou se ele só desenhou para fazer o... E se você quiser utilizar esse desenho aqui, você tá incompleto, porque você não acessa o dele, você acessa um teu. Uma coisa parecida, né? É, uma coisa próxima. Aí nesse dizer aí, ele não tá falando nada de contrato, não tá falando... Que é o contrário do sigilo simples e puro, né, Keller? Não entendi. O sigilo simples e puro, se eu dou publicidade a ele, qualquer um pode usar. Ah, sim, sim. Ao contrário do servidor. Sim, sim, sim mesmo. Você dá publicidade, você tá... Tem mais acesso de informação a ele, né? Mais coisa ligada. O servidor não. Nenhuma vez eu fui passar um servidor pra Juliana, eu tive que passar pra ela o histórico do servidor, de onde que ele veio, pra onde que ele vai, como que ele funciona, o que que ele pede em troca, pra que tipo de coisa. Se não, é qualquer coisa. Senão a chance de não funcionar também é muito grande. Uhum. Na melhor das hipóteses. E se funcionar, vai ser outra coisa. Olha aí, olha aí. Sabe olha o que aconteceu? Testemunho. Negócio do uísque. De repente apareceu uma garrafa de uísque em casa. Assim, tipo, olha de presente pra vocês uma garrafa olha de uísque. Maravilha. Eu tenho um também que gostei. Eu uso com uísque, frequente. Olha ele aí. Tem, e eu carrego ele. Ele tem uma forma física de um. Dá pra usar catuaba, que é mais barato? Dá. Ah, e o uísque é mais. Dependendo do uísque, é mais barato. O pessoal alimenta com punheta. Tá bom. Que é bem mais catuaba. Barato. É. Catuaba já é um luxo. Eu pensei numa parada muito nojenta, mas enfim. É, tá, vamos lá para a segunda. É porque você ainda não viu o... Que bom que você não viu. Eu vi. É, melhor não ver. Ó, falamos dos primeiramente. Vamos ao segundamente. Tá, olha só, deixa eu fazer um complemento. Esse é o método que o Peter Carroll ensina. Ele é de 1978, né? Ele continua válido, mas hoje em dia você pode fazer de várias outras maneiras. Ficha de D&D 5.0. Abre a ficha de D&D ali do lado, atribui um nome, atribui uma classe. Ficha de D&D 5.0. Você acrescenta... Tem um... Meu filho. Você acrescenta ali. Meu filho tem um servidor? Eu tenho que lembrar a voz, Renan, né? Que é um pouco mais... Ele é Fing. Filho, meu filho tem... Não, tô fazendo o... Tá fazendo o cachorro velho. Cachorro velho. Ou falou o nome do cara. Velho. Desculpa, cachorro louco. E aí... Você pode pegar uma ficha de D&D, por exemplo, e ele vai ser uma coisa sábia, uma coisa de cura. Dou pra ele aquela classe de clérigo, não dou um level 20 porque eu sou humilde, achei que vai demorar pra eu chegar lá, dou um level 3 ali pra ele, toco 3 punhetos pra alimentar, pra chegar no level, sei lá, você faz alguma coisinha ali. O importante é você criar esses limites, esses parâmetros e atribuir significado pra ele. Esse aqui é o básico, né? Tem gente que utiliza ficha mesmo, não usa ficha de D&D diretamente, mas sei que dá pra fazer algo assim. E... só pra colar com o servidor Itupa, o Andrei, quando ele é escritor, às vezes você escreve um personagem, ele pega uma independência, uma certa forma de independência. Você vai escrever, você queria que o personagem fizesse isso. Você tem que criar toda uma situação pra ele responder daquela forma, porque você sabe que ele não responderia daquela forma naquela situação. Já aconteceu, Andrei? O quê? Tipo, você tá escrevendo um personagem e o personagem, pô, mas ele não faria isso. Você quer que a história vá pra um lado, mas os personagens naquela situação... Mas isso é uma coisa até relativamente bem comum, assim. Eu cheguei a jogar capítulos inteiros fora... na época da escrita do primeiro livro, justamente por causa disso. Que eu não tava vendo realidade ali no que tava passando. Tipo, realmente, parece que o personagem se rebela. Cria a vida própria. Cria a vida própria. E mesmo você não criando, às vezes, uma ficha de D&D e conte o passado dele e faça um mapa astrológico dele, por algum motivo dentro da tua cabeça, aquilo parece não fazer sentido. Uhum. Não, realmente, na verdade, não faz. Você fica aquela coisa e fala assim, puta, ele nunca agiria assim. Não, é. Ele não vai agir desse jeito. É. Aí, pra você fazer aquilo, você tem que criar uma situação onde ele poderia responder daquele jeito. Então é você brincando de Deus ali, né? De divino naquilo, né? Aí você pode, na sequência, depois do sigilo, fazer uma base material, opcional, né? Eu acho muito válido. Uhum. Cara... Pode? Manda. Antes de eu falar do segundamente... A Lívia, acho que você quer falar de um pergunta. Eu acho que é o mesmo. É do Cosmovisão Diferente? Isso. Então, ó. É você perguntando se tem choque de egrégora. Choque de egrégora. Choque lá. De egrégora. Deixa eu ler completo. Seria possível criar um servidor usando símbolos de elementos de cosmovisões diferentes? Tipo, Umbanda e hinduísmo, por exemplo. Opa. Misturar signo de várias andrégoras? Não, porque andrégora é única. Criar um servidor com características de um Exu, misturar ponto de Umbanda, símbolo de cabala, tudo junto? Deve. Isso se chama Brasil. Gosto. Aliás, gosto. Suavão, cara. Você pode fazer isso à vontade, porque na verdade você não tá... Você não tá utilizando aquela egrégora pra isso. Tá pegando um símbolo daquilo e dando sentido pra ele. Então tá, é você que tá criando, sai de você. Tem que fazer sentido pra você. É, a coerência tem que estar em você. Sim. É isso, Vinícius, o que você acha? Concordo. Vinícius é contra o... Mas e... Aliás, sou contra o quê? Egrégora. O choque de egrégora? Não, o Vinícius é de boa. Quem é contra é o Frater Ótimos. É chato pra caralho o choque de egrégora. Sim. É. Vai doente. Não... Eu que acho ele não ouve do... essa porra, não, vou nem fudendo que ele ouve. Vou falar. Eu acho o bom do Frateltro ele falando. Se não tocar na rádio AM. Ele falando dos servidores virais, né? Falando, o pessoal pensa que magia é o quê? Pastelaria? Dá dois de queijo, dois de uma de carne. Só uma vez que é uma pastelaria? Nossa, meio bigarreada, né? Ó, então retomando. Primeira vez lá, a fichinha do D&D, os atributos, certo? Uhum. Segundo lugar. A vontade e a percepção são focados tão atentamente quanto for possível, através de um método gnóstico, nos sigilos ou características do elemental, para que esses tomem uma porção de força vital do magista e comecem a levar uma existência autônoma. Ou seja, ele começa te vampirizando. Só a diferença é que você está cedendo energia de livre e espontânea vontade. Não é uma coisa contra a sua vontade. Mas é importante você saber que ele não. Essa porra não é moto contínuo. Vai começar funcionando porque você tem que dar um empurrão inicial. É ignição. É a chupeta no carro, né? Para voltar a funcionar. Isso. Às vezes só com a chupeta mesmo. Ah, então, é exatamente. Eu acho que o rito de ativação tem que ser talvez o mais forte de todos aí do seu trabalho com o servidor. Porque você começar com uma parada meia bomba, é que tá errado. Um negócio bonito. É que nem montanha-russa, que é a primeira... A primeira tem que ser mais alta porque tem que ir no embalo. E também é legal, aí é bom você pensar também, fazer um nascimento ritual. Quanto mais você imitar um nascimento, é mais fácil pro seu subconsciente entender que aquilo foi uma nova vida que você tá criando. Então é bem bacana também, é uma técnica boa. Já pega a parceira manja das magia? Parceira manja das magia, ou parceiro, sei lá. Ah, vem cá. Sabe o que você tá fazendo? É, sabe o que você tá fazendo? Então vem cá, vamos tentar, vamos. Pensa nisso aqui, vamos fazer junto, monta mais ou menos qualquer ideia. E faz uma teatralização lá do nascimento. Além da punheta. Desculpa, tô imaginando. Eu também tô imaginando e a minha reação é bem... Tô imaginando. Pega aquela boneca ali da nossa sobrinha. Não. Joga ketchup na cama, fica as pernas abertas. Eu vou abrir pra vocês aqui uma técnica de fazer um golem. Faz um negócio golem. Então, assim. Caralho, eu sou muito foda. Técnica judaica pra você criar um golem. Legal. Você pega, pega a parceira, que deve chamar Maria, ou, sei lá, Miriam, Ruth, que são nomes judeus comuns. Sara. A mina fica deitada. Ali parada. Desculpa, rabinos que sabem criar golem, que eu tô dedurando aqui. E aí você pega. Barro não, é argila, né? Argila. Que é a mesma coisa que barro, aliás. Que, tá bom. O corão tem que. Corão não, né? Caralho. A torá tem que. Realmente aí vai dar choque de greve. Porra, aí. Racha no meio. Você tem que estar aberto na criação do homem ali. No meio isso, da criação página do 22. Homem, isso tá tipo Crowley, né? Que adivinhava a página das paradas. Ali aberto, às vezes deixam no peito da mina. Enquanto você recita aquilo lá, você estica a argila na barriga da esposa, normalmente o rabino vai fazendo, né? Ali. E ele vai fazendo aquela leitura, enquanto ela imita as dores do parto e vai moldando. Aí quando você termina de moldar, você escreve verdade no peito, na testa do bichinho, consagra a Deus e sopra nele. Acabou. Tá criado o teu homúnculo pra função que você faz. Você fala pra que é a função. Normalmente matar nazistas. Essa era a função mais utilizada. Ganhar a guerra. Super nobre. E aí se ele tá fazendo merda, onde tá escrito verdade, você taca na primeira letra, que é o E, de Emmet, né? Você tira o E, o Ré, e fica só Met, que é morte. Aí ele morreu. Não. Olha, faz mais nada. Essa eu não sabia. Como não, meu? Harry Pratt te ensinou isso? Não, mas é porque eu vi audiobook. Uma Sara apareceu ali e falou... Uma Sara falou, opa, eu não. Você não, Sara Mello. Beijo. Ou pode que se você quiser. Tá dada a dica. Não, só se você aí tem tradição judaica, você não tem choque de egrégora com judeu? Tem uma esposa chamada Sara, Miriam, Ruth. Vai lá, boa sorte. Tem uma outra forma legal aqui também. Posso falar mais um? Pode. Só pra mim dar mais um? Faz como se fosse uma lei. Se você é inseguro... Faz como se fosse uma lei. Eu fiz um dos meus servidores de ataque. Eita. De cura, eu fiz dessa forma. Aos tal, de tal, de tal, no lugar tal. É o contrato, cara. Aos calma, 40. calma. E aí você coloca lá, né? Esta lei refere-se ao servidor tal, tal, tal, criado por tal, tal, tal. Pelo... Legislar, você quer um parlamento. Exatamente. Artigo 1. Você faz o. E pra provar na Câmara. Oficial da contratação daquele servidor. Artigo 1. Das funções do servidor. O servidor tal foi feito pra tal coisa, tal coisa, tal coisa, que tem funcionamento tal coisa, tal coisa, tal coisa. Parágrafo único. As funções nocivas desse servidor não têm efeito contra um mago. Já que você é cuzão, né? Parágrafo 2. Os efeitos desse servidor não têm efeito contra amigos próximos ou queridos do mago, exceto se o mago disser que tem. Artigo 2. Da alimentação do servidor. O servidor será alimentado periodicamente por tal, tal coisa, tal, tal coisa, tal, tal coisa, tal, tal coisa. Embaixo, servidor, artigo único. Esse servidor não vai utilizar o mago sem autorização. Como é que é? Diário oficial. Diário oficial, ele faz uma entrada... Diário oficial mágico. É, o diário oficial aí termina mágico. Com essa lei entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Exatamente. Isso aí me ajudou pra caralho. Deu certo? Isso é bom que você aprende o que você quer também, né? Sim, sim. Aquele lance de verbalizar o desejo. Ó, uma parada absurda. Eu tive uma namorada, né, que ela até participou da criação, ela viu essa parada toda. Eu fazia por 6 meses, porque esse servidor ele tinha que ter uma certa autonomia. Ele tava relacionado à saúde também pra mim e tal. Depois eu tenho uma pergunta pra falar sobre 6 meses. Eu coloquei 6 meses ali de efeito. é eu esqueci, eu fazia alimentando ele, mas eu esqueci a data que eu tinha feito. Uhum. Fiquei ruim, doente pra caralho um dia, assim. Caí doente, com doente pra caralho, crise, não sei o quê. Falei, mano, o que que foi? Ela me lembrou, falou assim, você já deu uma olhada no servidor? Eu falei, caralho, foi abrir, tinha morrido, tipo, 2 dias, assim, atrás, ele tinha entrado em torpor, né? Desligado o funcionamento. Que louco. Precisando ser reinvocado. Aí eu tive que abrir, ver lá o artigo 1, que era da invocação. Não, artigo 1 é um negócio, o 2, que acho que era da invocação. Refazer a invocação pra ele voltar a ficar ao efetivo. E aí eu posso delimitar. O legal disso. E você ficou bom? Tipo, em pouco tempo? Em pouco tempo. Acho que 2, 3 dias depois já tava legal. E ele vai manter esse funcionamento. Aí na hora que você sentir a vontade, você acha que é uma coisa que você percebe, você deixa ele com vida infinita. Então, você esse faz uma emenda. Da vida infinita. E esse é o legal, que você é autorizado a fazer emendas. E aí você fala, estou fazendo emenda do servidor tal, tal, tal, emenda. PEC. E aí você coloca ali, tipo, versão 1.0, versão 1.1. Você vai. Cara, é uma forma de você ter total controle sobre ele se você é cuzão. Muito legal. Então, a Interwebs tem muita gente falando, como você faz um servidor? Aí você entra naquelas páginas Geocities. Que parece que veio do ano 90. Geocities, é muito bom. Com um bebê dançando, Bill Gates com chifre. Crazy Frog. Essas são as melhores. Aquilo sim, o pessoal fica tirando sarro, né, agora do meme da caveira, meme de baixa qualidade. Ele vem dali, o meme nasceu naquela página de Geocities. Caveira pegando fogo, assim, sim, né? Sim. Então, quando eu digo que eu procuro na Interwebs, eu vou atrás de lugares que estão com as mais catedráticos, como Yahoo Perguntas. Você mira o limbo, eu miro ali. Aí vai. É ali que está o churume na internet. Então, sempre, como é que eu faço o servidor e tal? Até que tá meio direitinho. Só que aí chega numa parte que fala assim, olha, primeiro, o que você não pode fazer? Você não pode deixar o servidor funcionando por mais... só pode ser entre 6 meses e 1 ano. Não me deixa esse servidor... Quem falou isso? A Interwebs. Porque a tendência dele... é virar tupa. É, tipo assim, não deixa... É perigoso. Ele vai te vampirizar. 6 meses a 1 ano. Faz ideia. É porque eles então, pensam. Eles pensam. Desse prazo de validade. Eu vou chutar bonito aqui. Eu acho que é onde eles pensam que ele pode começar a ter cognição por si próprio. Entendeu? Então, se durante 6 meses você mexer com ele uma vez por mês, você terá mexido 6 vezes no total. Sim. Se durante 1 mês você mexer diariamente, você terá mexido 30 vezes. Olha só. Como que é mais provável que ele ganhe onisciência? Não, como é que é o. Sim, ciência. Consciência. Palmolescência. Acho muito louco esse lance de dizer, tem prazo. Ah, sabe o que eu acho? Coisa de erro. É tipo uma coisa, talvez associação com criança mesmo, sabe? Aquela coisa tipo assim. Depois de 1 ano a criança morre, né? Enquanto você tá com 1 ano, a criança ela não tem noção do mundo fora, você entendeu? 6 meses, 1 ano, ela não tem noção do mundo fora, só existe a mãe. Aí depois. E colocar na escola, né? Um saco. Deve ter algum pagar desse tipo. Matrícula. Você vai pagar. Imagina se tivesse pagar gata pensão. Espiritual, no astral. Pagar pensão por cada servidor que você fez? Tom Miquel tá fudido. Então deve ser por isso que você não pode ter mais de 4. Ó, olha o lado positivo. É 10% se você ter um outro filho. Caramba. Não é 20%. É o 10% dividido por 2. Não vai ser mais do que os 10%. Isso mesmo? No Brasil. Eu acho que é. É sim, porque o escroto do meu irmão, ele falou assim, ó, o primeiro já foi. Pô, o segundo, a pensão é o mesmo valor do primeiro. Então tá bom. Isso faz sentido. Aumenta só um pouco. Então tá bom. Existe uma linha que não deve ser cruzada, né? Ele cruzou todas. O cara do Cavaleiro do Zodíaco, que engravidou todos os cavaleiros, todos os 88 cavaleiros, o cara pagava a pensão. Akido, Mitsumasa Akido. O cara engravidou os cavaleiros. Todos os cavaleiros do Zodíaco, não é só os do Seiya. Todos eles são filhos do mesmo pai. Não foram todos engravidados por o mesmo cara. Foram engravidados. Não. Todos eles são filhos do mesmo cara. Não engravidados pelo mesmo cara. É isso que a gente entendeu. Existe uma diferença sutil. A internet não tá aqui pra brincar. Kuramada tem que tá muito louco, né? Fazer isso. Tem um série muito bom, Rule 34. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu a Lívia me sinto tão inocente. A Lívia entendeu muito. Eu não entendi, mas se a Lívia entendeu, deve ser muito loucura. Sim, depois não fala nada, Lívia. Fica quieto. Esse é o meu servidor. É o meu servidor que eu tô. Não pode falar. É o meu whisky. Cristo Jesus. Gente, eu quero encerrar. Precisa de mais coisa pra criação? Pra fazer. Você tem alguma forma que você faz, Vinícius? Diferente? Não, cara. Calma. Vai, Ju. Porque aí tudo alimentou bonitinho com a tua energia vital. Isso. Precisa fazer um negocinho aqui rapidinho, depois. Aqui, ó. Alimentou. Isso normalmente é seguido de alguma forma de auto-banimento ou mesmo exorcismo, para restaurar a consciência do magista ao seu estado normal antes que ele siga em frente. Ou seja, que nem o lance do sigilo, esquece. Então precisa banir, você coloca um pouquinho de energia vital e deixa e bane. Eu falar mais uma, do exorcismo. A questão do exorcismo é que assim, muitas vezes você faz um servidor, porque o sigilo também não funciona, você tá com aquela porra muito na cabeça, uma parada, eu quero passar no concurso X. E aí eu quero fazer... Tá lá obsessivo. Tá obsessivo. Tá loucura na minha cabeça. Tô dependente disso. Tô maluco, não consigo esquecer. Eu faço um servidor que me impele a estudar, que me impele a ver as coisas. Vou fazer um servidor pra isso. Por que o exorcismo? Pra mim tirar essa obsessão de dentro de mim e eu externalizei ela. Você coloca aquela obsessão no servidor. Eu dei Ctrl-C, Ctrl-V na minha... Ctrl-C na minha obsessão. Ctrl-V no servidor. E aí eu exorcismo de mim. Pra mim não ter duas obsessões agora. Opa. Em cima da parada, entendeu? Então essa é uma das funções do exorcismo, na minha opinião. Posso estar falando merda. E eu queria deixar claro que quando você faz isso, você faz o banimento antes e o banimento depois. Vamos lá. Tipo, você vai no banheiro, né? Como um próximo livro aí que a gente vai lançar também fala, pra que serve o banimento, né? Ah, eu gosto muito dessa história. Conta pra nós. Conta. Pra que serve o banimento? Olha só. Meu objetivo é mijar. Uma forma fácil de preparar o terreno para mijar é abrir as calças. Indicado, inclusive. É muito, né? muito bem estabelecido, é um método seguro, bem desenvolvido ao longo do tempo. Muita gente. A técnica está bem estabelecida. Existem inúmeros casos de sucesso. Né? Existe outro jeito de mijar? Existe. Inclusive, você pode não tirar as calças. Vai mijar do mesmo jeito. Geralmente acontece quando você tá umas pingando a cabeça. Conheço, tem amigos que... Tem amigos que fazem. Dependendo do grau. Então do serviço, então... tudo questão de escolha, né? Perfeito. De um jeito vai mais... Desenvolve seguro, né? Melhor, né? Isso. Técnicas de sigilo. Alimentação externa. Acho que é legal isso aí também. Então, Eves, outra coisa da Eves. Pelo amor de Deus, não alimentem com a sua energia. Não alimenta, então, fudeu, já falhou, tipo, já deu ruim. Coloca alguma outra coisa física que você tem que fazer. A pilha Duracell. Alimentar seu sigilo com servidor com pizza, vai se fuder, não vai dar certo. Lembrei de um negócio agora que você falou isso. Falaram que era pras meninas alimentar. Já que vocês, não sei que agora tá todo mundo pedindo pra falar disso, não sei que vocês... botaram na cabeça. Do sangue da lua? Isso. Ele não alimenta com o seu sangue menstrual, não, que vai dar merda pra você, porque não pode ser uma coisa direta sua. Aí eu falei... Se não for direto, vai ser o quê? Ué. Pelo menos a estreia da parada, o primeiro, tem que ser alguma coisa sua. Lógico. Não, o primeiro. Depois você pode alimentar com outras coisas. Você pode ter um acordo com ele que você vai alimentar com outra coisa externa. Exemplo clássico, cachaça, né? Cachaça, beleza. Separado. Mas pra começar, tem que ser alguma coisa sua. Não, mas por quê? O que a Interweb diz é que não pode deixar o cara lá com um canudinho direto no seu cara. Uma vez que você deu o canudinho para o... E aí ele vai ficar... Loucura. Ou isso aqui é outra coisa. Olha. Assim, ele vai ficar em você. Aí pode. Isso é loucura, porque na hora que você fala não é não, você entendeu? Ponto final. Você tem domínio sobre a sua energia. Se você é um mago e não tem domínio sobre a sua energia, põe o seu cu também, né, cara? Você tá sendo vampirizado toda hora. Minuto de silêncio pra você. Não é um minuto de silêncio pra você. Então, qual é que é a parada? A ideia do não se alimentar de você é justamente uma galera que não tem gato. É aquele medo de ter um bichinho, um pet, alguma coisa que tenha personalidade própria, você entendeu? É medo, tipo, eu quero chamar e ele vem. Gato é um desgraçado, que vem na hora que quer só, e é isso aí. É falta de ter gato pra esse povo, na real. A grande sacada pra mim é essa. E tudo isso é medo da consciência do servidor. Mano, o cara que começa com isso aí deve tratar servidor e tem mais é que se fuder mesmo. Isso aí é alguém que tratava... Vou criar várias tupas. Isso me leva pra próxima observação, que é o servidor não é você. Isso, começamos assim. Não seja o servidor do seu servidor. Sim, começamos porque assim. Isso é o que eu mais vejo. Fala, Andrei. O Andrei se aproximou. Não coloca o cabo RJ45 no teu rabo, seu filho da puta. Já logo, né? Só isso. É aquele cabinho de internet. Só o Vinícius entendeu. Tá. Eu entendi. Eu entendi também, mas eu não sei o que você quer dizer com isso. Cabo Ethernet. Ethernet. O correto é RJ45 mesmo. Tá certo, André. Tá certo. Então tá certa a indignação. Tô dando razão pro André. Mas o cabo não é RJ45, o conector é RJ45. Cara, se você consegue conectar de boa, ainda faz o clique em um cabo desse no seu cu, é aí que ele tem que estar mesmo. Gente, se fizer o clique, grava o somzinho. Aí é o lugar que ele tem que estar mesmo. Aí é Avatar, né? É, porra, perfeito. Não. Você que puxou a saída da pauta. Não fica bravo. Mas eu tô liberado, eu posso. Ah, tá. Mas então, o lance é você não virar o servidor do seu servidor. Porque esse é o erro mais comum que eu vejo as pessoas cometendo. Principalmente a galera... Já fiz. Galera jovem. Já fiz. Já virei. Jovem. Só sobe. Já me peguei uma madrugada acordando falando... Velho, por que... O que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, que nem aquele meme daquele desenho do Rugrats, que o pai tá fazendo pudim. Chega. Por que você está fazendo pudim às 3 da manhã? Eu perdi o controle da minha vida. Eu respondi pra mim mesma na frente do fogão, que era uma coisa que tava fazendo no fogão também. Eu respondi, por que eu tô fazendo isso? Porque eu estou servindo a porra do servidor. Que merda é essa? Joguei tudo no lixo, fui dormir. E tem então, um exemplo. Tem a música do Nirvana sobre isso. Tem um exemplo. Rape me, my friend. Não, serve the servants. Tem uma galera nas internet também, tudo legal, que vive, tipo, vira seguidor do servidor e defende servidor e vira advogado do servidor. Fanbase do servidor. Eu olho e falo, gente, que porra é essa? Vocês são imbecil? E, tipo, parece igreja, vamos lá. E não pode falar, você fala, não, esse Deus teu aí é meio mancada, hein? Eu fiz a parada e não funcionou. Você que tá errado, meu Deus é perfeito, tá errado, me deu tudo. Não sei o quê. Eu fico, gente, você é muito burro, vai ser pilha de é, o pessoal saiu de um negócio totalmente fechado, uma caixinha e se enfiou. É a antítese da pessoa que tá com medo de virar tulpa, eu né? Eu vou te falar, é a pessoa esse que é o cara, defende eu, esse como... Esse é o cara que sai do cristianismo e... Bichão, e agora eu sou magão da porra, sai né? Dele, mas o cristianismo não sai dele. Aqui vai valer uma frase que ela é escrota e a gente não vai ter outra utilidade pra ela tão cedo, que é servidores servirão. Você, seu bosta, você não nasceu pra ter um servidor. Você nasceu pra ser um servo, cuzão. Os escravos servirão. Ah, pronto. Aí vale. Ah, pronto. Aí vale. Esses caras querem ser escravo, caralho. Quer ser escravo, quer servir. Se não acha um mestre pra servir, se não acha um guia pra servir, acharam uma entidade que é melhor ainda. Que entidade é perfeita na cabeça deles. Não, mas o nego sim, fica chupando sim. O cu do servidor que eu não aguento, cara. Não aguento, mano. O bagulho trabalha pra você, cuzão. E outra coisa, se quer trabalhar com servidor coletivo aí, beleza, vai lá. Mas não seja escravizado por ele. Evangelizando o servidor coletivo. Sabe evangelizando? O nego daqui a pouco vai fazer os folhetinhos e falar assim... Você já ouviu falar a palavra do servidor? Já ouvi. Você precisa de ajuda? Ele pode te ajudar. Tá aqui. Ele é o caminho. Ele me ajudou muito. E conta o testemunho. Eu fico, quer se dar bem na vida? Pergunte-me como. É isso aí, ainda é tudo de ruim. É pirâmide, igreja universal, juntou tudo nessa porra. É, muito daquele que o Grolla falou, né? No nosso grupo de diretoria, né? Dos quatro... Nós temos um grupo de diretoria. Diretoria magicana. Diretoria magicana. Tem bodinhos no... Quais são os quatro? Os quatro é o... Ousar, calar... Saber, querer, usar e calar. Olha, eu gosto de ser usado. Inteligência. Repete, saber, primeira coisa aqui, né? Querer. Não seja burro. Ousar. Que você, pra ser um mago, você tem que ser ousado. Sai da poltrona. Não, não, não faça o que a gente tá fazendo aqui. Nego tem cagado nisso. A gente foi bem. Não, mas a gente não. Não, calma aí. Mas aí é diferente. Não, calma aí. A gente não tá fazendo isso aqui. Como assim a gente tá fazendo isso aqui? O calar a gente não tá exercendo nesse momento. Não, mas a gente não tá fazendo nada. A gente tá gravando podcast. Brincadeira, Andrei. Não pode, não, aqui não tem brincadeira, aqui é sério, aqui é papo sério, aqui é papo reto. E aí alguém pode questionar e falar, ah, mas vocês não fizeram o sigilo. O Vinícius tá sendo... Não, e... sigilo coletivo, quem fez ninguém. Então, mas aquela ali é diferente. A gente fez de boa, né? Nós fizemos de boa. Mas os ritos nossos continuam sendo particulares. Sim, né? Claro. Aliás, o Vinícius tá falando essa merda aqui do a gente não tá calando, mas ele é o senhor... Não posso contar essa história. Ele é o senhor... Não posso contar essa história. Não é? Conta essa história depois, aí o depois nunca chega. O senhor, não posso contar essa história. Esse Vinícius ele tá desde a primeira gravação. Depois eu conto pra vocês por quê. Enfim, vamos encerrar. Peraí, eu quero falar um negócio. Acabou do o programa. Círculo. Acabou. Recadinho dado pra Lívia. Lívia, tá liberado o recadinho. Cara, servidor também pode servir pra você ajudar o seu grupo de estudo e tal. Tipo assim, servidor coletivo não é legal. Mas às vezes um servidor coletivo de um grupo você conhece e fica legal. Eu não posso afirmar que esse servidor é sério e tal, mas achei muito interessante que teve um caso no grupo, acho que no Magicando, né? Veio uma pessoa que agora tudo morreu aqui, não sei. Foi o Léo Lima, eu acho. Uhum. Ele perguntou se é possível fazer um servidor contra uma família homofóbica. As pessoas estavam respondendo de forma séria. Obrigado, pessoas que responderam. Uhum. E as pessoas estavam falando assim, faz um servidor para se melhorar e continuar. E ele falando assim, que estava numa situação... Tensa. Tensa demais. Não era parquinho de diversão. E surgiu um terceiro lá respondendo para ele, falou assim, olha, eu tenho um grupo de estudos, pessoal de Fortaleza, que se chama Círculo da Viada Chama Púrpura. Cara, que lindo esse nome. Esse nome me chama para esse grupo. Quem teve a ideia desse nome, beijos. Cara, eu gosto muito de você já. Esse nome é muito bom. Esse nome é lindo. Que o símbolo do grupo é lindo. Conta qual que você entrou na página do Facebook. Entrei na página de cara. Tem viada, tem chama púrpura. Tem unicórnio tava também. Tava maluco, né? Essa coisa. Tem um unicórnio púrpura na entrada lindo. Duas coisas Face. Que eu amo. Roxo e unicórnio. E eles fizeram uma live explicando que tinha um grupo e tal de estudo e que eles estavam muito preocupados porque a Fortaleza é uma cidade muito difícil para se você é LGBT. Morar lá tem agressão direta. Imagina. E eles criaram um servidor de proteção. Olha só. LGBT, que no caso era o viado de sete chifres. Ai, que lindo! E ele apresenta, tem um live, e ele apresenta. É uma ideia boa, você quer fazer um negócio coletivo de proteção? Parabéns. E é problema um grupo. Real. Pois é, um é um grupo que tem um problema real. E um grupo real que não tem motivo para se auto-prejudicar, né? Sacanear. Você falou sacanicar. É, desculpa, sacanear. Tipo, você não tem por que sacanear, porque se você sacanear o cara, você vai ser agredido. Sim. Se você fazer uma... Isso. Né? E eu achei muito bom isso. E é dentro daquela história de a magia é a arma dos despossuídos. Perfeito. Perfeito. Amém, Peter Gray. A gente precisa ter um programa um dia, nota aí nas nossas pautas, que mandaram mensagem pra mim no Gato Curioso. Assim, por que que tem tanto discurso homofóbico, retrógrado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá da magia? Falei, porque porra. Primeiro motivo é porque a maioria é velho, né? Tipo Frater Optimus. Então, você já tá velho, você já... Né? Que sabe algumas coisas, mas é um escrotinho, né? É, mas tá velho. É, as pessoas não mudam, as pessoas morrem. Exatamente, é bem por assim. Sabedoria. É bem por assim. O André tá ótimo. E os recentes, os mais novos, que estão se levantando... Demora, é um conhecimento que demora pra você adquirir. Não é uma coisa fácil, né? A chance de você morrer pelo caminho, desistir ou fazer merda é muito grande. E a chance de você ser... não vou olhar esse cara novo aí, porque o bom mesmo é o papo lá... Na minha época que era melhor. Então, aí é foda também. Pô, morre pela comparação. Sim. Não que o que esteja aí há muitos anos seja errado. Não, é muito bom, né? Mas também tem que... olhar para outros lados. Tem que ver, não pode morrer, né? É pra frente que se anda, minha gente. Queria falar uma última coisa sobre sigilo. Sobre sigilo, não. Sobre servidor. Vai dar a palavra pra ele? O recado pra ele? Você permite? Já dá o recado. Você permite? É, tá ele, muito o cansado. O recado já vai. Do próximo, do último. Olha só, nesses grupos aí de Facebook, você vê um monte de gente perguntando. Um monte mesmo. É possível fazer um servidor pra não sei o quê? Eu não sei nem pra que que você quer, mas é possível, caralho. O servidor é justamente pra fazer coisas. Faz primeiro, cara. Depois pergunta. É possível. Como é que é o nome do moço lá, do que faz a obra? Denilson. Denilson. Aliás, precisamos do grupo sagrado Denilson. Ia ser legal. É a sagrada ordem médica do Denilson. É isso, gente. É possível. Faz essa porra. É possível energizar assim? É. É possível sigilo, por exemplo, Acabou as perguntas? Tem que fazer direito. É que tá acabando minha bateria. Só um minutinho. Não tem mais pergunta, não. O Andrei tá tão cansado. Falta da batucada. Tem uma pergunta. Possível atribuir mais de um sigilo a um servidor? Uma função. Aspectos diferentes. Né? Aspecto diferente. É, talvez um servidor mais complexo. Uhum. E você chama ele pra Posso dar um exemplo? Pode. Se a gente fosse comparar o deus da galera de Westeros e Game of Thrones, que é um deus de sete faces, você poderia, nesse caso, se ele fosse um servidor, fazer sete sigilos pra cada uma das faces daquele... Pô, André, você tá inteligente demais hoje. Cara, e eu vou te falar... você comeu hoje? Ah, eu não vou nem te contar. E eu vou te falar que os famosos oito eus da magia lá, que de vez em quando eu falo também, ele não deixa de ser um pouco disso. Todos eles são servidores, todos eles são você, todos eles não são você, todos eles é essa mistura, essa parada toda. E cada um deles tem um símbolo diferente e tal, uma cor, né, um chamado diferente pra cada um. Agora, você tá falando, tipo assim, de ter dois sigilos mesmo, que chamam o servidor, eu acho que é mais fácil isso daí virar dois servidores diferentes com funções parecidas e companhias. Sim, tem que ser específico. Ou né? Até dois servidores diferentes que tem uma relação próxima, de simbiose. Um complementa o outro, você não precisa necessariamente usar os dois juntos, você pode usar os dois juntos, mas depende do que você quer, né? O lance depende. É que, no trabalho com o servidor, a criatividade é o limite, né? Você não precisa se amarrar a fórmulas antigas... Faz o que você quiser. Ah, mas eu não sei desenhar bonito igual o Tom Kelly. Não precisa. Porra, cara, se tu visse meus bonecos palitos... Sim, os bonecos palitos do Vinícius são o boneco palito foda. Eu costumo fazer... Algumas coisas são importantes. Eu faço um entalhado, né? Na madeira e tal. Ah, mas você é cheio de talentos, não, deixa Kelly. Eu contar. Eu tive você um caso de tomar prendado. Um ataque astral uma vez na mina que manjava pra caralho. Que tem e ela tinha proximidade suficiente pra fazer sua vontade. Que meu servidor de defesa rachou, velho. Eita. Ah, eu ia trazer minha runa, né? Então, eu achei minha isso... Minha runa também quebrou. Eu tenho a foto dele, explodiu. Eu não vou botar no post, gente, porque vai tomar no cu, né? E o seu talismãzinho de prata que pulverizou. É, todas mas as pratas que encostam em mim o tempo suficiente, elas sublimam. Caramba. É sério. Que é louco. Sinistro. E bom, e o meu rachou, assim, rachado. O de ataque e de defesa. No meio, quebrou. Eu falei, caralho. Tem a foto dele e tal. Depois eu mostro pra galera da mesa aqui. Podia ser seu crânio. Eu penso isso, justamente. É uma espécie de servidor de defesa é uma espécie de capacete. Pronto. Pode encerrar, Rogerinho. Pode encerrar. A gente deixa. Graças a Deus, são 2h30 de gravação. Será que dá 2 horas de programa? Os avós. Foi você então, que pediu. Galera, já acabou o nosso programa. Ah, mas já mesmo? O André achou que ia dar menos de 2 horas de gravação. E deu mais. Oh! Pronto. Muito obrigado a todos e tchau. Nossa. Que um beijo do cu do bode, cara. Ósculo no bode pra todos vocês. Eu sei que vocês só estão... Eu tenho certeza que as pessoas só escutam 2 horas de programa pra ter aquela lambidinha quente no furico. Vamos durante a noite. Vamos dar um beijo no cu do bode, então? Não. Já mandou. O Vitas, porra, ele dá um beijo grego maravilhoso. É verdade, né, porra? Acabou o programa. O Scatman John. Tá. Se curtir, quiser, pode colar. É isso. Mas quiser, droga. Também pode. Douglas, rapidamente. Douglas Wallace, ele comentou. Quem foi essa pessoa que passou aí atrás? Cara, não me assusta, que essa é minha casa e eu vou dormir e eu não vou conseguir dormir. Para com isso. Porra. Não, é uma pessoa que mora aqui, mas o André ainda não viu ele. Não, mas não passou agora. Não, mas aqui não mora. Nessa casa tava de boa. Agora aquela, a outra que vocês tinham... Ah, tá. Porra, não era aqui, um só, não. Aqui aqui é legal, né? Tem um zerê de vez em quando, um Ganesha, mas isso, tá bacana. É muito merda esse barulho da tarde. Se fizer o barulho da tarde, eu vou ficar com medo. Cara, eu tô louco pra ver a doutora, viu? Tá. É, porque tá doente? Não. Tá bom. Ai. Levantou, soltou. Se eu tivesse assistindo, eu daria R$2 pra o vocês. Pior... Todo mundo, né? Vamos dar R$2 aí, gente. Eu sou o Dedé do Andrei, cara. Eu sou o Dedé do Andrei. E eu tava falando uma coisa que eu esqueci. André, meu Didi, ah, nada André, me faltará. André, meu Didi. Fazer um livro, né? Assim, André, meu Didi. É... Opsite. É, caralho, o que que era? Ground control to avião. Vai virar um forró isso aí. Aviões de forró. Faz a versão forró. Eu vou fazer uma versão forró. Versão ukulele. Não. Você está devendo pra Crowley. Gente. É. O Frank do Crowley. No versão ukulele. Versão Jack Johnson. Ukulele. Mas o... Ó, tá. Peraí. Avião. É, uhum, tá. Ground control. Take your practice pills and put your helmets on. O pessoal tá dizendo... Caralho, eu lembrei. Foi porque eu cantei no começo. O pessoal tá dizendo que a qualquer momento vai ser chamado o David Bowie pra essa mesa. É, puta, vamos invocar... Um Necro Bowie, bora? Invocar o David Bowie, já tá em não, tempo. Não. Mecha Bowie, tipo Mecha Godzilla, sabe? Então a gente faz um... Uma mistura. Tá. Um zumbi. Mano, mas é verdade, invocar o David Bowie já tá em tempo, faz um tempo que ele morreu. É, pode crer. Tá, deixa o David Bowie lá. Não, mas ele vai ficar pode morto lá. Pode invocar o Zig Stardust, aí ele vai adorar, sim. Ou o White Queen, né? White King, que é o... Que ele é cheirado pra caralho, estar no branco. Ainda tem ainda, é, o Alan tem, ainda tem o, tá o Goblin. E o último, que agora que foi o Lazarus, né? Que é ele morto. Já, sim, né? Fudido. Ele, eu gosto dele no labirinto. É o Will Goblin King. Caralho, você viu o tamanho daquela rola? Devo dizer que essa semana eu fiz macumba Zig Stardust. Hein? Fez? Você tava... Olha a Tardes aí. A Tardes voltou, Oliver? Não, a Tardes não voltou. Ainda não voltou, não. Mas antes tarde do que nunca. Tô vendo que... Hoje o Andrei tá foda. Não tem ninguém bom. Eu quero ouvir essa história. Olha o Ulisses, obrigado.